A mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Aqui é a República das Imperatrizes, porra! Ai, amo. Quem será que tá voltando no tempo junto comigo? Quem será, né? Quem será? O grande mistério, né, menino? Mistério. Inesperado, né? Não é? Você não ficou surpreso quando descobriu? Nossa, eu fiquei muito. Fiquei chocado. Que loucura. E daqui a pouco também teremos ele, Márcio Zanon, né, nosso cara da Malhação, que está hoje o quê? Fazendo fit dance, porque o professor dele resolveu tirar 30 dias de férias. E aí voltou hoje, os alunos tudo, né, sofrendo, chorando. O povo horroroso. Em abstinência. Né? Exato, tava tudo em abstinência de fit dance. Então, daqui a pouco, o nosso marombeiro, Márcio Zanon, estará aqui conosco, mas eu e o Leo estamos aqui porque temos muitas coisas a dizer, né? Duas semanas aí separaram nosso último encontro. Leo também está aí, véspera de sair de férias também. Sim, então, arrumando a mala. Graças a Deus, gente. É isso, gente. Todo Vou tirar mundo... uma foto com a mala e pro povo perguntar, vai viajar? Ah, eu amo. Pra você ver, né, menina? A última vez que a gente gravou, ainda tinha Twitter, né, menino? Agora não pois tem mais. É. Eu vou postar no Blue, isso aí. No e Blue eles Sky. Não vão me censurar, né? Porque eles põem a tag de nudity, você não consegue ver a nudity. Você tem que entrar pelo navegador do celular ou no computador, e aí você desativa o filtro. Ah, entendi. Eu tava você vendo desativa. Só pelo app. É, não, você entra pelo navegador, pode ser no celular ou no computador, e aí você desativa lá o filtro pra você poder ver as coisinhas sem notificação. Eu tinha deixado assim, mas do momento que eu cheguei na rua, abri o aplicativo, vi uma piroca na minha cara, achei melhor botar o filtrinho de avisando, assim, ah, tem putaria aqui. Que aí você só abre se você clicar. Então, mas o problema do meu app é que ele põe a tagzinha e eu não consigo fazer nada pra ver. Tipo assim, ele só abre e diz default. Que tem... É porque ele vem default. Aí você tem que, você fazendo o ajuste no navegador, aí quando você mudar lá, aí você vai clicar e vai abrir a nude. Ah, assim. Então eu tenho como fazer o ajuste pra ficar censurado e eu clicar pra Sim. ver. Achei Exato. Que só tinha como ou deixar censurado ou deixar sem nada. Você recebe a notification, quer ver? Vou te mostrar aqui. Eu vou abrir aqui no computador. Adoro, vou botar uma piroca na live. Não vou, não, menino. Porque isso daí do YouTube derruba a gente, né? Pois é. Que loucura. Mas cadê? Vamos ver aqui. Só pra gente ver. Cadê? Aí só porque eu quero agora não tem nenhuma. Botamos. Aqui, ó, tá vendo? Conteúdo uhum. adulto mostrare. Vou botar aqui pra baixo, que aí não vai aparecer muito. Abriu, tá vendo? Vi. Um bracinho veiudo aqui, ó. Mas, gente. Aqui, ó. Fecha, tá? Entendeu? Basicamente assim. Entendi. Que aí você faz a configuração e aí, beleza, você pode ver as coisinhas aí sem pular na sua cara. Vou fazer então no Navigator. Mas eu tô amando o Blue, sabia? Ah, eu tô achando bem legal. Não posto nada, mas tô achando saudável, né? Que nem outra Luciana postou esses dias num RT dela, no R Blue, falando que é aquele clima de bar, de cadeira de praia, todo mundo de boa. É, eu o que eu achei curioso foi que o brasileiro já chegou e já conseguiu meter a piroca lá direto, entendeu? Quando você menos esperou, já tava... Nunca pá, duvidei, pá, né? Pá, pá, pá. né, já chegou as piroquinhas lá, direto, sucesso demais. Eu vi já o povo, ah, não tem vídeo ainda, não tem trending topics. Eu falei, não sinto falta nem de um nem de outro, quer vídeo vai pro Instagram. E quer trending topics de pesquisa. É, quer trending topics, faz sua lista e seu top 10. É. Exato, eu não tô. E um pouco também. Inclusive, por mim, não vota o X, não. Sei que se voltar, eu vou estar lá no dia seguinte, vou, mas prefiro ficar no Blue. Normal, eu tava conseguindo usar, né? Porque tava lá na Argentina, então tava conseguindo usar o Glorioso X depois que ele tinha caído. Ah, mas tava movimentadíssimo, né? Não é, menino? Tava morto. Só que agora, é que eu tô aqui de novo, né? Eu fico recebendo as notificações no X, algumas, de umas pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nem sigo, que eu nem sei quem é. E sempre umas paradas muito esquisitas. Aí eu fico meio... É o que restou do arrebatamento. Exato. E o pior é que você não consegue nem entrar no X pra poder cancelar tua conta, né? Excluir tua conta. Ah, mas não vou cancelar não, vai que volta. É, não, mas eu queria, sei lá, desabilitar. Não sei. Uhum. É, eu ainda, tipo, esses dias não, porque eu tirei o ícone da página principal, que eu ia no automático, sabe, abrir. E aí, às vezes, eu conseguia abrir, assim, tipo, mostrava as mensagens mais recentes, dos poucos que estavam lá. Mas não recebi essas notificações, essas coisas bizarras que o povo tem relatado, não. Aí depois parou de vez. É, eu tenho recebido umas notificações bizarras de perfis que faz sentido nenhum. Mas eu também tirei da tela inicial do celular. Botei o céu azul no lugar. Também, porque eu não quero ser multado por uso de VPN, né? Exato. Não queremos Xandão. Ah, mas complicado, né, menino? Very complicated. Mas é o que tem pra hoje. Então, e eu vi que, tipo assim, o pessoal tá muito feliz com o céu azul, né? Porque tem um negócio de que, ah, você pode... Lá que teve até o negócio que o menino tava se sentindo triste e tal, e o Blue Sky perguntou, ah, você tá chateado? Ah, entendeu? Tá baladinho. O pessoal ficou, assim, feliz. E também. E também tem um negócio assim, ah, você postou um negócio. Aí te deram RT, né, falando merda. Você pode excluir o seu post pra pessoa que deu RT. Achei tudo. Amo! Achei muito bom. Achei muito bom essa... É, gente, que diferença uma rede que tem seres humanos, né? Aham! Exatamente. E eu tô vendo aqui que o Blue Sky já superou o Threads, né? Em usuários ativos no Brasil. Nossa, graças a Deus, porque Threads é um hospício. Porque esse dia que eu tava entrando também, eu falei, meu pai amado. É um monte de conservador bizarro, um monte de gente fazendo umas enquetes assim, você fica, meu Deus. Uhum. Exato. A rede do amor, né? Deixa quieto. Ai, ai. Mas o que temos aqui então, menino? Vamos fazer o nosso bloquinho de notícias e amenidades. Voltando aí, né? Depois de duas semanas. Redação minhas férias. Só que não agora. É, só que assim. Muita coisa aconteceu e outras nem tanto, né, menino? Nesse período que estivemos fora aí do ar, né? Com conteúdos inéditos ao vivo. Então, o que a gente tem pra começar? O que a gente tem pra começar esse grande hit, né? Que... Cadê, gente? Menino, tinha perdido. Ah, lembrei. Que 9-1, Lone Star aí, estavam especulando que talvez essa seria a última temporada e tal, não sei o quê. E tá confirmada que a quinta temporada que vai estrear agora na Fall Season vai ser a última temporada mesmo. Vai acabar aí a série protagonizada por Rob Lowe, que durou até bastante, né, menino? Durou 5 temporadas? Porra! Achei. Durou 5 temporadas a mais do que precisava. Exatamente. É. Zanon adorava, né, o plot da mulher que ficava debaixo da ponte, essas coisas. Liv Tyler, mendiga. Ele adorava. que tivemos aí também hoje, né, no dia que estamos gravando, lançaram o primeiro teaser de A Diplomata, né, segunda temporada de A Diplomata, aí a série de Carriezinha Russell, e também anunciaram a data de estreia, que vai ser em 31 de outubro, né, Dia das Bruxas, e eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, gente, mas já faz bastante tempo, né, Diplomata, será que tem 2 anos? Não tem 2 anos, mas tem quase 2 anos, porque a série estreou em abril do ano passado. E demorou esse tempo todo pra fazer a temporada, sendo que a série foi renovada 10 dias depois que tinha estreado. Ah, mas foi elaborada, que... né? Porra! Grandes efeitos. Uma série dessa, uma série que precisa de tantas coisas assim, né? Olha, Brito, sinceramente. A diplomacia precisa de calma, né, pra acontecer. Ah, é? Não pode ser de qualquer forma, né? Olha, maravilhoso. O que mais a gente tem aqui? Menino, Only Murders in the Building, renovada aí pra sua 5ª temporada, né? Essa série aí também tá seguindo bastante também. A qualquer luxo do momento, né? A qualquer luxo do momento. A maior série de comédia, junto com The Bear. É. Só não tá maior do que Pet Chinesa, né? Que até a Angélica tá cogitada pra Pet Chinesa, né? Gente. Pet Chinesa, maior surto, gente. Pet Chinesa TV. É tudo pra mim. menino, Reacher aí, né? Vamos falar do universo Reacher. Esse grande hit aí que já tá rolando as gravações da 3ª temporada. Maior série do Prime Video. E graças a isso, está sendo aí estudado, já tá quase certo, ter um spin-off de Reacher, né? Que vai ser focado na Negley, que é, tipo, ela trabalhava, servia no mesmo batalhão que o Reacher, né? Quando ele era do exército, ela apareceu nas duas primeiras temporadas, sempre ajudando ele, e agora parece que ela vai ter a sua série spin-off, só dela. Pra chamar, né? De sua. Negley, uma série para chamar de sua. Minha série que vem spin-off dele pegando o homem? Ah, esse acho que não vai ter não, porque é muito, né, muito HTzinho, não tem como, eu acho. Ele tem que aproveitar essa physique pra pegar uns homenzinhos. Não, mas essa physique ele tem que pegar uns homens com a mesma physique que a dele, porque se ele pegar um homem sem a physique que a dele... Ele quebra, né? Ele quebra o homem. Pega o Henry Cavill. Aí já pode, que aí já é uma physique equivalente. Né? Você viu que o Henry Cavill postou uma foto de Wolverine, Calverine, né? E Ryan Reynolds tava lá se rasgando. Safado. Ai, o que mais a gente tem aqui, minha? Ah, deixa eu trazer uma notícia aqui. Ah, o quê? Eu ia trazer a notícia que mudou o mundo, né? Pra gente não perder de vista aí. A nova série de One Tree Hill com Sophia Bush e Hilary Burton. Eu achei um hit. Eu achei, gente, demais. Eu achei maravilhoso, que assim, vamos analisar, né, com todas as nuances dessa série. Sophia e Hilary, beleza, né, são personagens muito marcantes. Hilary saiu da série antes de acabar, então poderia. Mas elas viviam por conta do macho, que era Chad, né, Michael Murray. Sim. Chad não vai voltar, já disse, não piso nessa espelunca. E aí elas vão fazer uma série delas mães, né, tipo nova Full House. Lidando com, né, os novos dramas da vida, sem seus maridos, que era o protagonista da série, e Austin Nichols, que entrou depois, talvez Austin participe, que ainda é amigo. E todo o elenco tá pedindo emprego pra eles, não sei se você já viu. Nas postagens de Sophia e de Hilary tá lá. Robert Buckley, Daphne Zuniga, todas as meninas coadjuvantes. Aí tá dizendo que vai votar Daniel, né, que é Rachel, nossa querida que vai ser produtora também. E Bevin, né, que era a burrinha. E eu fico, gente, vai ser uma saída das mulheres de One Tree Hill sem a Joy, né, porque tá excluída aí, apesar de seguir no podcast, continua brigada com as outras. E eu fico pensando o que que tá acontecendo. Vou assistir, vou amar, mas tô achando esquisita a ideia, até porque, assim, elas vão usar as personagens, sendo que o criador da série odeia elas, tá aí preso e recluso por conta da denúncia delas, né. E vai ser na Netflix, né, essa série nova. Então, anunciaram, saiu esse post, né, pouco confiável, e elas depois só postaram umas fotos delas juntas dizendo assim, né, sonho se realiza, mas pelo que eu entendi não tem nada oficializado pela Netflix nem nada, né. Que eu vi bastante gente dando essa notícia de que era da Netflix. Até porque a série One Tree Hill original não está na Netflix nem na gringa, né, porque One Tree Hill lá é Hulu. Ah, é? Ah, é porque era Fox, não era Fox? Não, era a WB. WB, entendi. Porque, por exemplo, Gilmore Girls não tava na Netflix, né, antes de ter o Revival, mas logo que eles começaram a negociar o Revival e tal, entrou na Netflix mundialmente. O Andrew Lee, por enquanto, segue nesse caminho aí, sem entender muito bem. Aqui no Brasil, se eu não me engano, o Andrew Hill tá no Prime Video, se eu não me engano. É, eu lembro que ela ficou um tempo na Globoplay, mas saiu, e acho que é isso, hoje tá no Prime. Vou até procurar... É, tá no Prime Video. Tá exatamente no Prime Video, né, então... Não sei como seria essa brincadeira aí. Pois é, que vão fazer essa série das mães aí sem ter original no catálogo ou vão pôr no catálogo? É, acho que hoje em dia é mais fácil pra você conseguir licenciar, né? pra Netflix. Eu acho que... É, pode ser. Mas assim, por que a Netflix surgiu com esse interesse se ela não tinha série antes, entendeu? Porque Gilmore já era da Netflix US. Eles devem ter visto uma oportunidade, né? Pensando assim, tem aí os jovens velhos, triste, né? Querendo um negócio assim. Aí eu me pergunto, como surgiu essa proposta? Sofia Bush e Hillary chegaram um dia e disseram assim, compramos direitos a bagaça aqui de mar, né, a preço de banana, vamos fazer. Com a Netflix foi nelas, eu tô muito confuso. Tô esperando elas esclarecerem no podcast, né, que elas não falaram nada. Ah, eu amo. Aguardo muito. Ai, tudo pra mim. Que mais temos aqui, menino? Já que falando de revival, né, e de Netflix... Netflix comentou, né, confirmou aí que vai ter uma série animada de Crepúsculo, né, baseada em Sol da Meia-Noite, que é os eventos de Crepúsculo pela visão de Edward, né? Que é só ele dizendo, ai, quero comer essa menina, ai, meu Deus, olhando ela dormir. Que tava todo mundo pedindo, né, especulou-se que ia ter os filmes e tal, mas vai ser só uma animação aí pela Netflix. Ah, vai ser incrível. Acho que vai ser tudo. Zanon, né, já tá animadíssimo, falou que vai ser todos os episódios. Sabe que esse livro é o dobro ou mais do tamanho de Crepúsculo 1, né? Deus me livre. É porque é muito pensamento de Edward, acho que a animação vai dar uma cortada. Eu li todos os livros de Crepúsculo, mas nunca li esse. Ah, esse é muito bom. É. Eu comecei a ler e falei, Deus, todos. É mais, não consigo. E, menino, você viu que surgiu um rumor aí, suposto rumor, de que o nosso feinho, né, de Rivals vai fazer o Haymitch no filme lá dos Jogos Vorazes 5? Mike Feist? 6. Mike Feist, surgiu esse rumor. Eu já tinha contado essa bola há muito tempo. É, a nossa torcida, né, inclusive. É, vai rolar. Que ele vem aí como um grande hit. O que mais a gente tem aqui, menine? Ele saiu aí a lista, né, da nova temporada do Dance with the Stars. E eu tenho que dizer que eu nem acompanho Dance with the Stars, mas eu achei o elenco, como eu posso dizer, peculiar, né? Peculiar, aí eu vou aqui passar rapidamente, que a gente vai ter jogador de futebol americano, né? Danny Amendola. O que mais a gente tem aqui? Vamos ter a Anna Delvey, que foi da série lá, do Inventing Anna, né? Ex-prisioneira e falsa socialite, segundo aqui a descrição do perfil dela. Ah, vai ter a Ana mesmo, achei que era a atriz que fazia. A Ana mesmo! Não, a Ana mesmo. É tipo botar Suzane e Von Richthofen no famoso, né? Exatamente. O que mais a gente tem aqui? Vamos ter o Joey Grassiday, que ele é do Bachelor e do Bachelor. Fez Bachelorette e Bachelor. Também vai estar aí. Deixa eu botar as fotos, né? Que é mais fácil pra você acompanhar. Programa com visual, né? Muito melhor. Quem não tá vendo, entra na matéria pra ver. Procura a matéria que eu sou obrigado a fazer. É isso. Aí esse vai ter esse homem, né? Que fez os Bachelorette aí. Inclusive, feio, ele participou hein? Ele participou de alguma série, não participou? The Circle, não foi? Viu? The Circle? Não! Não tem uma cara de The Circle. Qual foi a Traitors? Série? Ah, ele participou de 9-1-1, viado. Que a mulher ficava colada no chão, que ia participar do episódio de The Bachelor. Ah, sim. Na temporada passada, que é, ele era o solteiro. Uhum. Aí vamos ter esse moço aqui, Dwight Howard, que é jogador de basquete, né? Vamos ter Chandler Kinney, atriz de Pyro Little Liars, Escola de Verão. Famosa. Né? A que faz os filmes de terror, né? É a grande Chandler, né? Grande Chandler. Vamos ter Ilona Maher, que é jogadora de rugby olímpica. Grandona pra caramba, né, menino? Parece a Cristiano Oliveira. Grandona pra caramba. Vamos ter Brooke Snider, que é modelo. Nossa, parece a Summer, né? Mocatriz, né? Parece, lembra. Lembra a Summer, assim, de longe. Vamos ter Stephen Nedorowski, que é ginástica olímpica. Ginasta olímpico também. Cara de... Ator pornô, né? Twink. Cara de ator pornô. Ator pornô. Vamos ter Phaedra Parks, né? Personalidade da TV. Eu amo que ela tá diversificando. Ela não quer saber. Já ganhou. Chamou, ela vai. Pra mim, ela já ganhou também. Eu pensei seriamente em assistir o Dance with the Stars só pra ver a Phaedra. Até e, porque aliás, ela é a mais famosa desse elenco, né, até agora. É a mais famosa desse elenco. E vale dizer que ela, por causa do bust que ela teve aí no Traitors, ela voltou pro Housewives of Atlanta. Ela vai estar na nova temporada do Housewives of Atlanta, né? E ela segue também no elenco fixo de Married to Medicine. Eu amo. Tudo pra que mim. Que sucesso, hein? Sucesso demais, viado. Ritou. Prometendo. Eu amo aqui, ó. Conhecida por Real Housewives of Atlanta, Real Housewives Ultimate, Girls Trip, The Traitors e Married to Medicine. Só ícones. Vamos ter o irmão da Julia Roberts, o pai da... Meu Deus. Emma Roberts. Eric Roberts. Esse homem parecendo um manequim, viado. Ai, eu amo demais. Vamos ter Tori Spelling, tá? Famosa? Também. É, a famosa. A famosa Tori Spelling. Superou o Phaedra. Tu acha? Eu acho, Tori é muito famosa. Mas é porque a Tori não tá aparecendo mais. Tá muito tempo desaparecida. Mas ela é Notorious, né? Notorious, exato. E daí no Tio não vai voltar, né? Vai. Vamos ter Jen Tran, né? Personalidade da TV também, de reality TV. Bacana. Que ela também fez aqui, ó, The Bachelor também. E ela está na temporada atual de Bachelorette, que vai acabar essa semana, tá? Vamos ter esse moço aqui, Reginaldo, que não sei quem é. Gente, foi esse tempo Dancing with the Stars, né? Ele fez Heart of Dixie, ó. Vocês assistiram aí, ó. Ah, acredito que ele esteve mesmo. Ah, muita gente fez Heart of Dixie, né? Que esse é o elenco, né, menino? Ele devia ser o figurante. Dois sem fala. Isso. E aí vai ter esse elencão, menino. Tirando o Phaedra e Tori Spelling, né? E Eric Roberts, né? Famosíssimo. Exato. Ai, que turo, que turo. Essa semana a gente também teve, menino, o grande teaser, né? Da 21ª temporada de Grey's Anatomy, né? Com o tapa de Miranda em Catarina, né, menino? E... Meredith Grey com seu oclinho de vó sendo intimada, né, pela Fox Foundation. Meredith Grey é a própria vovó Lorelai, né? Vovó Lorelai. Porque ela abriu, né, a fundação dela, né? Meredith Grey. Sim. Não sei o que, das pesquisas tudo. É, e aí o que sabemos sobre a temporada de Grey's? Midori continua lá, né, aparecendo. Midori continua lá. Mas é rebarba, né? Do rebarba da temporada. Ah, mas tem que ver se eu amo vai ser que, digna. Eu amo que Meredith fez a Amélia ser demitida do hospital. E aí ela criou o bagulho lá, as pesquisas da clínica. E a clínica é Meredith, Dr. Meredith Grey Research Institute. Só. Olha. Nem pra botar um. um Shepard, Grey né? Shepard, né, menino? Uhum. Olha. Acho que ela não quis pôr Shepard porque Boca ia ficar enciumado, né? Ai, será? Ainda mais que ele comprando casa agora, né? Exato, ele já tá magoado com ela, ela ainda ia pôr Grey Shepard. Olha. Menino, e Caterina usando um Ozempic, né? Ferrado. Que ela tá assim. É o câncer. Bichinho. Olha, ficou bom esse estilo, hein? Catarina levando um tapa na cara de Doutora Miranda. Tina Estrada mandando ver em Caterina. Será que vai ser o fim do hospital, menino? Porque não tem mais médico no hospital, né? Porque Tédio demitida, Meredita demitida, Amélia demitida. Doutora Miranda não sabemos se vai passar, né, impune a essa agressão. Ah, mas sem o Winston ainda, né? Agora sim, né? Agora... Pegando a namor de Amélia. Menino, falaram que ela vai aparecer só em 4 episódios da temporada, né? É, já vai aí ficar cortada a gatinha, né? Parece. Mas a gente vai ter aquele grande retorno, né? Da rival de Miranda. Doutora Bussa, né? Doutora Bussa. Ai, meu pai do céu, cara. Essa semana também tivemos aí dois trailers, né, menino? Das séries de Ryan Murphy, que estreou agora em setembro. Tivemos a dos Menendez, né? O Monsters. Também que fica assim, super... complicada, porque dá muito a entender que os irmãos se pegavam, né, menino? Fica uma coisa meio homoerótica, assim. Eu vi vocês comentando que eles eram uns gostosos e tal, que tinham incesto. É, mas... incesto já não sou eu que tô dizendo. Fica sugerido, né? Fica sugerido aí que eles poderiam ter um, né, uma coisinha assim, um negocinho, uma bobeirinha, entendeu? Mas, assim, a história, né, do Mundi, diz que eles, né, eram muito próximos, muito unidos. Os irmãos, os irmãos. Exato, que eles eram muito, muito unidos. Não à toa entraram nessa tour de Suzanne von Richthofen. Mas eu acho que dá para o Leócio ter aqui uma ideia, né? Que é uma irmandade próxima, assim, né? A gente tem aqui uma coisinha. Uma irmandade próxima, assim, unida, né? De um jeitinho, assim, e tal. Que isso, segurando o pescocinho. Uhum. Gente, chocado. E também dá a entender também que o papai também era... Aí abusava deles. Ai, credo. Que é o Javier Bardem, né? O pai. Marlon Mário. Javier Bardem. Marlon Mário, exatamente. Ai, que horror. E aí, eles têm essa proximidade, assim, né? Vai ter cena chorando no chuveiro, ó. Que delícia, gente. De novo, o Titia querendo fazer o quê? As pessoas desejarem os criminosos. Sempre sensualizando. E eu acho que ele vai conseguir, menino. Não sei, algo me diz que ele vai conseguir. Algo me diz que essa vagabunda dessa tia vai conseguir. Ó, pesado, hein? Loucura. Olha. Conteudíssimo. Assim, uma coisa, não podemos negar que titia tem um bom olho pro elenco, assim, né? Um elenco, assim, mais corpóreo. A gente não pode dizer que titia não tem. Afinal, deve fazer esse teste sofá direto, né? Ainda, né? Até hoje. E também tivemos aí o primeiro trailer, né, do Grotesquery. E vimos que o namorado de Taylor Swift aí, o Trevor Kelce, vai ser tipo um líder de seita, né? Vai ser meio que o vilão da... Meio não, né? Vai ser o vilão da série. Bom. E ele tá atuando bem? Menino, eu tenho que dizer que gostei do que eu vi, assim, no trailer, né? Claro que depois a gente vai ver com o contexto todo, pode ser que a minha opinião mude. Mas, inicialmente, eu achei legal. Porque Kim Kardashian se provou já uma grande atriz, né? Ah, é, menino? Vem aí, né? Produtora e tudo. Uma loucura. Uhum. A maior que temos. O que mais a gente tem aqui de notícias? Saiu, menino, o line-up aí, né? As atrações do glorioso Rollapalooza 2025. Eu tenho que dizer que gostei do line-up. Mas eu vi que os jovens não gostaram, né? Porque o pessoal sempre teve aquele negócio que o Rollapalooza era aquele festival que tinha uns artistas diferentes, umas coisas mais indie, né? E o Rollapalooza desse ano tá bem... Tem essas bostas que o povo gosta, mas tem uns artistas mais mainstream, é que a gente pode dizer, né? Você chegou a ver? Eu vi os de cima, né? Que os de baixo você vai se interessando menos. Já fiquei feliz que tem Tatezinha, né? Grande artista indie. Exatamente. Porque os headliners, né? São Olivia Rogéria, né? Acho que vai ser bem legal, de verdade. Vamos ter Justin Timberlake, que ele pode cantar as músicas antigas, que vai ser sucesso demais. É, Justin, eu concordo que não precisava pra jovem, não, né? Mas Olivia tá aí. Exato. Vamos ter Shawn Mendes, né? De novo. Ele já vai ficar aqui, né? Vai ficar direto, né, menino? Já emenda aqui um gig no outro. Exato. E vai ter Shawn Mendes. Vai ter Alanis, né? Alanis Morissette. Gosto também. Acho jovem, né? Jovíssima, né? Jovíssima. Ah, se ela cantar aquele álbum lá que o povo gosta, Little Pill, vou ficar feliz. Jag Little Pill. Ai, tomara. Vamos ter Rufus do Sol, que eu nunca ouvi falar nessa banda na minha vida, in my entire life. Rufus do Sol? Rufus do Sol. Nunca ouvi falar também. Já achei que era Rufus Wainwright, que era que ele cantou. Rufus do Sol. E a outra banda vai ser Tool. Tool de ferramenta. Tool. Ah, achei que era só da Tool. Só da Tool. Nada, menino. Vai ser essa banda Tool. E aí a gente tem os outros artistas, né? Tem o Benson Boone, que fez aí esse... Explodiu esse ano. Eu adoro a definição de um amigo meu dessa música, que ele fala assim, tem muito cara de que ele pegou uma música, tipo, qualquer, e colou esse refrão. Porque ela não combina com mais nada da Não combina nada, né? Verdade. E ele é... Ele foi participante do Idol, né? Benson Bloom. Benson Bloom foi participante do Idol e foi eliminado cedo, né? Mas tá aí. Também vamos ter Foster the People, também esse grande sucesso e grande hit. Foster the People. Vamos ter Tatezinha McRae. Eu não sei. Eu nunca ouvi Foster the People. Gente. Eles que tinham música em Glee? Foster the People. Ah, não sei, amigo. Eles ficaram bem famosos numa época. Foster the People, vamos ver aqui que é essa, all the other kids with the pump tap kicks, you gotta run, better run. Ah, tá. Agora sim, Pumps Up Kicks, né? Também tem Houdini, assim como o Dua Lipa. Catch me where I go, Houdini. vamos ter Tate McRae, né? Greedy, aí, acho Turo. Kisses from My Exes, né? Kisses for My Ex, inclusive, ela vai lançar a música nova agora, dia 12 de setembro. Amo. Né? It's Not Okay. Já cantou no show, achei tudo, vai ser maravilhosa. Vai it's ter okay João. It's not to be okay. It's alright, but it's okay. Né? Uhum. Ou It's Not Right, but it's okay. João, que é a Taylor Swift Brasil, né? A Taylor Swift brasileira, exatamente. Vai ter Zed, né, menino? Zed, momento, hein? Pô, que ano é Zed... esse, né? Que ano é esse? Lorde Zed. Lorde Zed. Tem Charlotte The Witch Parcels. Não conheço. Né? Ou, na verdade, são duas bandas. Charlotte The Witch e Parcels, né? Jim Parsons? Jim Parsons. Inclusive, tenho que dizer, menino, que esses dias que eu tava viajando, né? Eu levei meu glorioso IPTV pra poder assistir as TV do Brasil, as coisas, garoto. Né? E aí, antes de dormir, tava assistindo vários episódios dublados na Warner de The Big Bang Theory, né? E confesso que dei umas risadas. Olha aí, o maior bazinga. Eu peguei, foi uma sequência daqueles episódios ali antes do casamento do Howard com a Bernadette. Ah, são ótimos. Viado, eu tenho que dizer que eu ri muito no episódio do casamento, que a Amy tava desesperada pra poder usar o vestido de madrinha dela. E aí, quando chega no cartório e fala que não vai ter casamento, ela fica, ela fala, eu preciso sair procurar ver se alguém me aceita pra ser madrinha pra eu poder usar meu vestido lindo. Achei muito engraçado, gente. Muito bom. Vai ter Ted Swims também. Esse aí tá bombando na gringa, né? Com I Lose Control, né? Grande hit. Eu gosto muito do Ted Swims. Gosto muito do álbum dele, digo, eu como um todo. Acho muito bueno o álbum. Tem muita dele. Variedade, assim, né? Mas... É, o álbum dele é bem... linear, né? Sim. Mas gosto bastante do álbum, confesso. Vamos ter o James Hype, né? Porque ele mesmo se deu a esse nome de Hype, né? James Hypes. Nunca ouvi falar. Também nunca ouvi falar, não faço ideia, puta ideia de quem seja. Vamos ter Sepultura. Ah, aí sim. Segura esse rock, bebê. Vamos ter The Marias, né? São as Marias em inglês, The Marias. Vamos ter Girl in Red, Fontaines D.C., Inhaler, Caribou, Blondish, Barry Can Swim, Sun Holo, Wave to Earth, JPEG Mafia, Michael Kiwanuka, Neil Francis, Zerb, Disco Lines, Casablanca, Artemas, Nessa Barrett, DJ GBR, Ashiba, aí do nada brotou Marina Lima. Olha, eu vou te dizer que é a primeira que eu conheço de toda essa lista recente aí. É, não, pra mim também. Desde o Ted Swim, a Marina Lima é a primeira que eu conheço. Olha. Aí vamos ter Tropiquilas, Terno conheço Rei. Tropiquilas eu conheço também. Terno Rei conhece? Não, Terno Rei não. MC Caco, Drick Barbosa. Conheço porque eu tento fazer acontecer. Isso, passou do Wanda. É, tento fazer acontecer. Marina Peralta, né? Rubac. Juie, Blancar, Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Sim, esse é o nome da banda. É, Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, né? Vamos ter Barja também, vamos ter Jovem Dionísio, né, dos grandes hits. Acorda Pedrinho e Você Reparou Que Eu Me Arrumei, Tô Bonitinho, né? Uhum. Eu não sei como alguém pode pagar pra essa bosta. Esse é horrível, gente. Não tem condição nenhuma. Vamos ter Bruno Martini, né? Que fazia a música lá com a Loki, né? If you can you hear me now. Lararara, lararara, né? Uhum. Anne Mello, Clube 19, Kamal, Zudzilla, L underline Cio, Samara, Dead Fish, né? Sofia Freire, Tágua, Pluma, Eta, Agazeiro, Cachu, Nana Corrat, Charlotte matou um cara. Olha. Picanha de Chernobyl, Due, Giovanna Moraes, Paula Chalupe e Fat Sink. Meu. Assim, eu tô realmente chocado porque, assim, houve um tempo não muito distante em que eu conhecia as coisas do Lollapalooza. A maioria, né, eram as bandinhas de Covid, uma, duas músicas, era. Mas agora, pra mim, assim, você acabou de inventar isso tudo. Não, eu também fiquei impressionado com a quantidade de bandas que não existem, né, e estão aqui. É, porque você começou falando que o povo tava reclamando que tinha muito conhecido, não sei o quê. Eu achei que ia tá aí, né, só grandes nomes. De repente vem 200 russos. Olha. Eu confesso que Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo me chamou muito a atenção. Achei maravilhoso, meu. Estou sendo pra Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. E você, Márcio Zanon, que acabou de chegar? O que achou de Sofia Márcio Chablau Zanon. E uma perda de tempo? Eu acho que a gente devia montar um grupo também. Ah, é? É. As vagabundas do Telegram e passivas patéticas. Amo! Amo! Seja muito bem-vinda, gatinha! Ai, obrigada! E aí, você tá boa depois que voltou? Ai, tô boa! O Leoz falou assim, você só vai poder contar as coisas da viagem quando os Zaneide chegarem. Exato! Segurei o conteúdo. Segurou a parte que vai vir, né? O conteúdo mais 18 é agora, né? Uhum. Quê? Não pode, agora é Blue Sky. Ah, é, mas a gente põe a tag. A gente põe a tag, né, pessoal? Abre se quiser, né? Aí o povo do Blue Sky vai mandar uma mensagem, né? E aí, está tudo bem com você? Que agora tem isso aí. Mamãe ama, mamãe cuida. Uhum. É, inclusive, né, já vão fazer vagabundagem? Vocês viram o dono do Blue Sky? Achei. Ah, sim! O dono? O dono, o cara que fez. No Twitter. Menino, é um grande homão. Melhor que o homem do Telegram? Acho que aí já é um pouco jogar baixo, né, o homem do Telegram. Né? O homem do Telegram tá preso, né, menino? Que louco. É, gente, pode ser nosso pai o nome do Telegram, né? Não sabe. Tá preso, né? Que loucura. Junto com a Deolane. Ô, oh, meu Deus do céu! Aliás, as pessoas pediram e faremos aí a leitura, né, da carta de Deolane. A leitura dramática. Leitura dramática de Deolane aí. Enquanto já não procura o gostoso pra Leoz... Ah, é pra mandar? Eu esqueci. Eu não falo nome dele. Ver, né, menino? Eu não sei o nome dele. Eu acho que eu até segui ele, porque é o... Dono do Blue Sky, bota assim no Google. Aí que ele tem o Twitter dele, né? Twitter não, Blue Sky. É Jack o nome dele? Jack Johnson? Era Jack o nome, não era? Não, é um ruivo. Upside down. A menina Netflix aqui anunciou, aparentemente, que a segunda temporada de Recruta, né? Não sei se alguém ainda lembra dessa série de Noah Centineo, né? Que já faz 50 anos. Não vai ter... Vai ser reduzida, né? Vai passar de 8 episódios para apenas 6. Quando vier aí. É, essa grande série. Todo mundo pedindo. Todo mundo esperando muito, né? Eu vi uma foto aqui só de um homem com as asas de borboleta bem normalzinho. É esse mesmo. Mas tem um Shuttles, alguma coisa assim com mais conteúdo? Não, não tem, não. Ah, amigo, depois você fala que eu sou ruim de pornô e tal, as coisas. Olha as coisas que você tá objetificando aí. Meu Deus! Que eu fui mandar pro Zanon aí também, você perdeu, né, Sá? Você foi durante seu hiato? O preview do vídeo pornô do menino que brigou com o Luba, né? Por causa de Pokémon. Preview do menino que brigou com o Luba. Ah, o Pipo, né? Isso, o Pipo. Aí mandei pro Zanon, falei, ah, achei que tem potencial. Ele falou, ah, você é ruim de pornô mesmo. É, espero. Eu sigo ele nas duas contas. Né, seguia, que agora não tem mais Twitter. É muito, né, normal, eu não sei que o povo... Só porque ele tem um peitão. Não, menino, mas eu só vejo pra admirar mesmo. O dono do Blue Sky não tem nem um peitão, você tá aí? Amigo, mas ele é rico, né? Então por isso que eu tô identificando. O Pipo também, né? Que? Ah, é. Rico de quê? De card de Pokémon. Cara, rico, né, de peito. Ele... Eu seguia ele. Mas eu vi que no céu azul ele só botou a conta de Pokémon, não botou a outra. E pode ter pornô no céu azul? Claro que pode. Foi a primeira coisa que os brasileiros meteram lá. Ah, Tinha que ter a baixaria, né? Ai, brasileiro não merece nada. Tanto que a gente falou antes de você chegar, que tem o filtro lá, né? O filtrinho, que você consegue desativar no navegador do celular ou no navegador do computador. Você desativa o filtrinho, mas o ideal é você deixar com aquele que fica a notificação assim dizendo: então, menino, tem um negócio aqui, né? Cuidado! Que aí você só abre se você quiser, entendeu? Aí já tá lá. Por isso que brasileiro tem que tirar as redes sociais, porque não sabe ter as coisas, né? Tem que meter um pirocão no negócio. Já tá os negócios tudo voando lá, menino. Inclusive tem várias páginas já que faz o resumo pra você das contas. Né? Eu amo o Zanon fazendo a pudica de repente, nova fase personagem. Do uma nada, nova mulher, né? Eu já chego falando de macho e do nada tô fazendo a virgem. A Xuxa Freira. Eu amo. Também, menino, tivemos aí o primeiro trailer. Não, primeiro trailer não, né? Novo trailer de Sorria 2, né? E eu confesso que eu tinha gostado do primeiro trailer, mas desse segundo já não gostei muito, não. Todo dia esse filme agora se vendendo, tá? Não gostei desse trailer. E também tivemos aí, né, o anúncio de que neste mês agora, de setembro, teremos a aguardada estreia de Hans-Garritz 2. Finalmente, Brasil. Nossa, vem aí. Finalmente. E já vão lançar aí o primeiro hit, né, que vai ser Detox de Macho, né, com Glauce e Raicinha. Ah, vai ser um feat? Inclusive já está disponível, né, o hit, vou ver aqui se eu consigo botar um trechinho, 10 segundos que pode, né? Ai, Globo, Detox, Detox de Macho. Cadê? Detox de Macho. Né? Eu confesso que eu tô com muita saudade de... Rensga. Tô com saudade. Ah, já tem aqui. Tô com saudade de meus viados se pegando. Aliás, Samuelzinho de Assis, né, menino? Soltou ele, umas fotos, né? Curtiu meu comentário. Pra mim, como eu já falei pros meninos... Verdade. Com a marmita do casal. Ah, essa era uma vagabunda mesmo, né, cara? Como pode ser tão vagabunda? Então vamos ver aqui um pedacinho, né? No YouTube, não derruba nós não, hein? Muita introdução. Sempre me machuquei, mas eu cansei. Isso tudo acaba aqui. O papinho furado vai ser em vão. Longe do caminho da tentação. Quando é só a faxina aqui dentro do meu coração. Faxina. Vontade vai dar. Eu vou me controlar. Vou quietar o meu facho. Tô cansada de macho. Amo. Já é rico aqui em casa. É o Zanon cantando. Uhum. Mas não é Desatola Bandida, né? Que é o maior vídeo. Não. Inclusive, achei que as vozes estão meio... tristes. Produção mais econômica do que foi na primeira. É o povo do Estrela da Casa que tá produzindo, só pode. Sim. Daqui a pouco vem aí Gael, Una. Que às vezes, né, menino, vai que quando a gente assiste a cena, prau. Não sei. Será que vai ter música de Léo Biteco? Ele vai ser cantor ou ele é produtor? Ele tem umas cenas com os violão na mão. Ele vai entrar na segunda temporada? Vai. Vai, você parte de ali, sim. Todo dia ele anuncia isso. Todo dia ele anuncia isso. Ele vive por ela. Vive por isso. Menino, falar em surto, né? Tivemos um surto aí que na semana passada, na sexta-feira, falaram assim: então, menino, Fantástico foi pra Los Angeles porque... eles vão anunciar uma atração especial, imperdível, incrível, que vai completar o line-up do Rock in Rio. E aí todo mundo ficou assim: meu Deus, quem será? Qual será essa atração que vem aí, que vai explodir o mundo, que precisa da Globo ir pra lá fazer esse anúncio? E aí, Will Smith, né, menino? Ele vai cantar só a música do Fresh Prince? Não, eu falei a mesma coisa. Aí joguei lá no grupo, falei assim... Falei, ah, tá, né, menino, o Will Smith. Aí surgiram os defensores, né? Érica, Diego Paixão. O pessoal falou assim: não, porque vários hits, né? Aí todos eram... era a música lá do James West e Miami. Era tudo isso, né? Ah, mas... gente, eu só conheço e aprecio o Getting Wiggy with It, né? Que tem alguns anos. Tem alguns bons anos, né? alguns bons anos, não é só alguns anos, é muitos bons anos, né? Pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Então, eu achei meio bosta isso, assumo, né? Assumo que achei meio bosta essa chegada de Will Smith aí no Rock in Rio. Mas vou fingir, né? Vou fingir. Então, parece aqui, pelo menos na matéria que eu tô lendo, tá dizendo que o show dele vai ter em torno de 20 minutos. Que show é esse, gente? É pra ter todos os hits, amigo. É, lógico. Ele vai cantar Fresh Prince of Bel-Air em várias coisas, em forró, isso. Samba. Getting Wiggy with It, Miami. E acabou, né? É um pocket, né? Uhum. Eu amo. É um voz e violão. Vai fazer uma música pra Chris Rock. Pra Jada, né? É, chama Dance My Wife. The Slap. The Slap. Amo. Ai, ai. O que mais temos aqui? Menino, temos aqui a notícia, né? Que impactou o Brasil também, né? Que cenas de sexo do terceiro ano de Heartstopper levaram 7 horas para serem filmadas, né? Eu tô exausto desses viadinhos já, Kit e Joe. Porque eles passaram anos da vida deles dizendo assim, ai, não quero ser sexualizado, só tenho 18 anos. Ah, agora estão aí falando que é pra se resolver no banheiro, que estão gravando Amor Intenso. Olha, depois reclamam quando os fantarados ficarem reclamando que só vai ter um cheirinho no cangote. E vão dizer, ah, mas vocês que criaram essa expectativa aí, não somos putaria não. Oh, o Kit disse o seguinte, nós filmamos bastante material para elas, mas muito pouco chegou ao programa. Nós fomos dando pequenos passos. Na primeira temporada, o coordenador de intimidade garantia que estivéssemos confortáveis dando as mãos. E agora estamos fazendo cenas de sexo. E agora estamos lambendo a glândula. Eu não diria que nós nos superamos. Nós não superamos o programa porque o programa está crescendo sozinho. Aí a gente vai ver o programa, não vai ter nada. Bom. Não vai ter nada, vai ser só uns esfregazinhos e falar, meti. Gente, e é pra não ter nada mesmo. A série que tava assim até agora, né? Deixar um insinuado e uma. Mas assim, não precisa ficar vendendo então que gravamos 12 dias sem tirar, não sei, sabe? Acho que bobagem. E a série é kids, né? Uhum. Eu só vou aceitar se Joey for o ativo da relação. Eu acho que você não vai ter essa certeza pela cena com ela, não. Ah, não dá certeza quem é passivo. Não, menino, é só eles dão uns beijinhos no pescoço e corta pra eles pelado no dia seguinte, não tem nada. Bacane, né? E tem uma cena de Nick no chuveiro e Charlie dizendo te amo de novo enquanto ele toma banho. Complicado. Eu adoro que eles não falar, eu sei que não vai ter nada, mas ah, não dá pra saber quem é o ativo. Como assim? Ai, eu amo. Eu amo muito. Às vezes eles revezam, né? Que eles são modernos. Pode ser. Casal moderno, né? Tem bi, actually. Mas são duas passivas patéticas. Eu acho. Curious. Ô, Sá, você acha que você vale se dar a reprise da notícia agora que você não chegou, né? Da animação aí de Só da Meia-Noite. Ah, é? Vai ter ele animação, não esperou né? chegar pra dar essa notícia. Não. Eu joguei. Mas é uma vagabunda, né? Né? Não, você ficou animada, amiga. Crepúsculo no Brasil. Ficou animada? Ah, fiquei muito feliz. Eu quero só ver como é que vai ser. Eu espero que eles façam um pouco com a cara do Robert e da Kristen, senão eu não vou assistir. Mentira, eu vou assistir. Adoro! Muito bueno, muito bueno. E pra fechar aqui as notícias, né? A gente tem aí o cancelamento oficial agora de Detetives Mortos lá, né? O Dead Boys Detectives, né? Cancelado aí depois da primeira temporada. Quem poderia prever, né, menino? Que loucura. Tão boa, canceled. Mas aí, meninos, me perguntaram, né, que eu viajei na última semana, né, fui aí para a gloriosa Argentina, né, fui lá gastar meus reais, né, menino? E muita gente tava dizendo que tava caro, né, menino? Na Argentina não tava botando fé, e realmente tava caro pra caceta. Porque a gente chegou lá e eu já tomei um susto. Porque a nossa primeira refeição foi no McDonald's, né? A gente foi no McDonald's, porque McDonald's, ok, não tem como errar, né? Você come lá sempre o mesmo sanduíche e sucesso demais. Mas me espantou um pouco do momento que eu fui pagar o McDonald's e quando a gente converteu pra real, deu R$120 o McDonald's. Jesus! Aham! Tá? R$120, Márcio Zanon. O preço tá quanto? o peso depende de onde você troca, né? A gente tava conseguindo trocar por mais ou menos 220 pesos. Pra ter uma ideia, a gente trocou R$1.000 e a gente pegou 220 mil pesos. Nossa, desvalorizou real assim? Desvalorizou bastante depois que eles começaram a fazer o câmbio com foco no dólar, essas coisas, né? Aí deu uma... Nossa, porque quando eu lembro, quando eu fui pra Argentina em 2012, era 50 centavos o peso. Uhum. Desvalorizou muito, muito, muito, muito, muito. E depois que eles começaram a ser pagos em carne e banana, né? Aí o peso em si. Aí, menino, foi muito caro, assim, tipo, né? Se você pensar R$120 no McDonald's, isso não faz sentido nenhum. E lá não tem nem refil, né? Pra você tomar um refrigerante várias vezes. É só. É muito caro, um copinho. Lá. É. Tira um suco de limão, né? Que eu não tomei, né? Tenho que dizer. Absurdo. Falei pra Leandro tomar. Não tomei suco de limão. Mas achei caro mesmo, porque, tipo, uma coca de 2 litros, assim, né? Que aqui no Brasil já tá caro, você paga, sei lá, R$12, R$13. Lá tava R$28. Uma coca de 2 litros. Então, assim, que a gente tá acostumado a ter um padrão, sei lá, num lanche do McDonald's ser R$30, R$40, se você pegar um lanche mais robusto, R$50. Mas, caraca, foi. Eu lembro que o Leandro pegou, sei lá, foi um quarteirão, e eu peguei um desses que era, que a gente costuma pagar aqui R$40, R$50, e os dois lanches deram R$120, sabe? Isso não faz sentido nenhum. E o refrigerante não é refil, e é o copinho pequeno, tipo, de 300ml, não é nem um copinho de 500ml ou de 700ml. Eu achei muito caro, de verdade. Deu, acho que foi tipo 22 mil pesos o lanche do McDonald's, sendo que o meu, a minha, né, refeição mais cara lá pra nós dois deu 32 mil pesos, que foi quando a gente foi comer a parrilha e tal, que foi mais caro. Então eu achei assim meio bizarro, de verdade, esse valor do McDonald's assim. Você não tentou usar o cupom do meu Mac? Menino, o Leandro tentou usar aquele do aplicativo, né? Mas não, não funcionava, não funcionava. Ele tentou, mas não ornou. Mas fora isso, assim, comi bastante medialuna, né? Bastante. Amo medialuna. Empanadinhas também, sucesso demais. Foi muito bom. E no bairro que a gente ficou lá, no Palermo, a gente ficou muito perto, assim, de coisas pra fazer. Dava pra fazer bastante coisa andando, em vários cafezinhos. E, sei lá, a gente ia pra um ponto, pegava um Cabify e ia até, sei lá, o obelisco, e a partir dali fazia 1 milhão de outras coisas andando. Então, deu pra ver muita coisa nesses dias que fiquei lá. Foi 6 dias, né? Deu pra ver bastante coisa. Isso porque na sexta passada e no sábado choveu bastante. Então, sexta não deu pra fazer nada, de verdade. Mas no sábado ainda deu pra fazer alguma coisa, assim. Foi bem legal. Confesso que eu tava assim, achei, ah, vai ser, né, demais. Foi legal, mas sei lá. Acho que se eu voltar, sei lá, pra ver neve agora em Bariloche, não sei o quê. E vocês estão curiosos de saber, né, o pedinte me mandando voltar pro Brasil, né, menino? Sim. Que a gente tava lá no... Tinha passado ali na Casa Rosada, e aí ali pro Porto Madeira que a gente ia comer o milanesa, que meu amigo me indicou. Ele falou que o milanesa é excelente, gigante e tal. Aí a gente tava ali na escadinha que tem pra descer pro Porto Madeira. O Leandro tava tirando umas fotos. Aí, nisso, eu fui fazer um videozinho rápido pra minha mãe, passando, assim, mostrando o lugar. E aí, de repente, vem um cara, assim, né, meio que acenando na frente do vídeo. Aí eu parei de aguardar o telefone, né, aquela síndrome do brasileiro, né, com medo de ser assaltado. E aí o cara falou assim, ah, fica tranquilo, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Não, porque eu tô desempregado, minha família, meus filhos. Eu falei, cara, não tenho nada, não tenho como te ajudar, não sei o quê, nananã. E ele falou assim, então... Você, de onde você é? Eu sou do Brasil. Ele, pode voltar pro seu país, a gente não quer você aqui. Eu falei, até parece, porque eu queria ficar essa merda nesse país também. Nesse lixo de país aqui, seu bosta. É eu, hein? Aí você fala assim, obrigado, Lucinda. Eu tava querendo muito um conselho de mendiga. Ele te mendiga. Ah, que horror. Eu achei um absurdo, gente. Eu achei um absurdo. Gente, do nada. Aham. Só porque eu não quis dar dinheiro pra ele. Não ia dar dinheiro pra ele. Não vou dar dinheiro. Eu, hein? Por isso que tá na merda. É, não vai ficar aqui na Argentina. Como se eu quisesse ficar aqui na Argentina, né, meu anjo? Enfim, esse país tá no cu, eu, hein? Sai fora. Você chegou a falar alguma coisa pra ele, mano? Eu falei, não faço questão nenhuma de ficar aqui, não. Quero ficar aqui, não. Pode ficar com essa porra pra você toda. Eu? sai fora. Ô, Sassi, mas você falou das comidinhas aí que você comeu e tal. Você achou temperado? Achou um bom sabor? É tudo bem sem sal. Tudo bem, bem sem sal. Porque, né? Assim, muita gente, meus irmãos, inclusive, amam carne da Argentina. Fala que é maravilha. Eu falo assim, gente, é uma carne crua, sem sal. Sem acompanhamento bom também, porque é só batata, né? Amo batata também, senhora que chega. E é isso, assim, não achei essa maravilha comer na Argentina, não. Tanto que minhas melhores refeições da época foram no Mac, né? Quando não era tão caro quanto você pegou. Não, mas até a parrilha, que eu pensei assim, ah, vai ser salgadinha e tal. Nossa, a carne da parrilha é super sem sal. Ah, eles não têm, não temperam direito. Eu fiquei impressionado, de verdade. Agora, uma coisa que eu achei temperada, assim, foi o recheio das empanadas que eu comi. Principalmente uma de carne picante que eu comi no primeiro dia, eu achei muito bem temperada. E é de frango também, achei bem gostoso. Bem gostoso. E chorizo, você gostou? Nossa, mãe. Assim, o não live achei react ruim. Do chorizo é maravilhoso. É maravilhoso, a cara de nojo que ele tá. Pede pro Eduardo postar no Blue Sky pra vocês verem. Porque eu achei que ia ser. Achei que ia ser super ruim. Mas, cara, não é ruim, mas o gosto. Tá assim, é. Você fica pensando, não é uma linguiça de sangue, né, viado? Não tem porquê, não tem razão. Aí até o moço que tava atendendo a gente, ele falou assim: ah, não vai provar o chouriço, não? Eu falei, vou provar sim. Aí ele falou assim: ah, e o chicharrone, uma coisa assim. Você já provou? Chicharina? Assim, Leandro falou a mesma coisa. Falei assim: não provei. Você recomenda? Aí ele falou assim, eu não gosto. Aí você já fica com um sinal de alerta, né? E aí eu fui procurar o que era tripa de porco, menina. Achei um must-see, né? Mas comi um pedacinho, parecia frangue, né? Não foi dos piores, achei assim, tudo bem. Ah, mas tripa pra mim perto do chorizo é tranque demais. Não, e a tripa nem tava feia, ela tava parecendo um stick. É, né? Se for bem fritinha. É. Parecia um stick. Agora, o chouriço, menino, quando tu vai cortando a linguiça, aquele negócio mole, assim, você fica, meu Deus do céu, por quê? E você achou que tava perigoso essa área do obelisco? Como é que tava? Não, tava perigoso, já tinha visto no Goggles, né, que é perigoso a área Caminito. Ali do La Bombonera e do Caminito, que a gente foi no domingo de manhã. E aí, tipo, no La Bombonera, a gente tava lá, tinha bastante turista, né? Também, provavelmente, porque como choveu bastante na sexta e no sábado, o pessoal deixou pra ir domingo, então tinha bastante gente. No Caminito também tava, assim, movimentado, o pessoal tirando foto, aquelas coisas de sempre. E aí a gente terminou de passear ali, de tirar as fotos, nananã. A gente atravessou pra uma ruazinha que tem atrás, que tem aquele canal, rio, sei lá, lago, marrom, podre. E aí, pra poder esperar o Cabify. Nisso que a gente tá lá esperando o Cabify, eu pedi e coloquei o celular no bolso, né? Porque tava 12 minutos da gente, então coloquei o celular no bolso. Aí tinha o pessoal tirando foto, nananã, beleza, tranquilo, paz. Passou uma tiazinha pra vender meia pra gente, falei, minha tia, não, obrigado, não quero. Quando a tiazinha ela acabou... Ela falou, volta pro seu país, então. Não falo, graças a Deus, não. Quando a gente terminou de dispensar a tiazinha, de repente a gente só escutou assim... um grito, e aí de repente, pega, pega, pega, pega, meu celular, ladrão, ladrão. E era brasileiro sendo roubado na Argentina. E aí o pessoal saiu correndo atrás do ladrão, o ladrão correndo. E aí o pessoal, meu celular. Aí tinha um guardinha do museu ali perto, que ele começou a apitar, né? Pegou um apito e ficou apitando, em vez de correr atrás, sei lá, fazer alguma coisa. Ah, tá certo, ele também não correu, não. Ele ficou só apitando. Imagina, a base do museu. Aí. Vou sair do meu poço pra correr atrás de ladrão de gente. Sacanagem. Brasileiro, né? Brasileiro. Menino, quando eu fui com a menina a primeira vez, foi 2010, né? A gente rodou tudo, as ruazinhas e minha mãe tirando foto, não sei o que, não aconteceu nada. Mas o povo já disse depois que a gente foi louco, né? Aí na segunda vez, era tipo assim, o taxista, né, na época não tinha nem Cabify nem Ubs, acho que já foi 2014. Falava assim, vocês vão descer aqui, andar a rua principal dos restaurantes e vocês não saiam a pé daqui pra lugar nenhum. Vocês pegam um táxi de volta pra sair da área. Eu falei, gente, mas como assim? Caminho tão colorido, tão maravilhoso. pra gente tentar dar um passo pra uma rua assim, a gente já viu um monte de gente mal encarada se agrupando à nossa volta, a gente já foi voltando assim, sabe? Foi bizarro. E lá na ruazinha perto do obelisco, né, que foi que a gente começou a andar mais com... A gente passou por umas lojas cheias de corrente, assim, sabe? As lojas tudo fechadas. E eles olhavam pra nossa cara e decidiam se abriam pra gente que a gente era cliente ou não, porque eles diziam que era muito assalto ali o tempo inteiro. Que loucura! Assim, eu não senti isso ali na parte do obelisco. E até porque eu usei muito o celular pra... por causa do mapa e tal. Uhum. Mas ali eu me sentia um pouco mais tranquilo, mas também não ficava dando mole, né? Eu procurava ver o que queria fazer, pra onde queria ir. E aí já botava o celular no bolso e ia tentando seguir. Mas não me senti tão vulnerável nessa área. Não sei se também porque eu já fui mais preparado pro Caminito, né? Uhum. Já fui mais assim, aqui o pessoal já diz que tem bastante assalto, então acho que deve segurar um pouquinho mais, não sei o quê, do que pro resto. Pro resto, eu até me senti um pouco assim, tranquilo, de certa forma. Agora, uma coisa que eu achei engraçado foi que a gente tava lá, e aí no dia que a gente foi pra Casa Rosada, não sei o quê, um amigo nosso falou assim, gente, vão na Casa Rosada e toda quinta-feira, 3 horas, tem um protesto. Falei, mas gente, que organizado, né? Eles organizam um protesto com dia e hora. Chega de hora marcada, né? Exato. E não, e é toda quinta-feira. Falei, gente, que incrível. Aí a gente foi lá na parte da manhã, não tinha nada, obviamente. Aí fomos dar um rolê nas outras ruas. Quando a gente voltou ali, devia ser umas 3h30, viado, estava tendo um protesto, realmente. Estava tendo um protesto, que era, no caso, querendo saber onde estavam as pessoas que sumiram na ditadura. E assim, protesto com o pessoal cantando, com faixa, com bandeira. Nossa. Falei, mas a gente que é organizados, né? Um protesto com hora pra começar e hora terminar. Achei duro. Chega de hora marcada, né? É, assim, não são muito efetivos, né? Porque você tá tendo toda quinta e ainda não mudou nada. Toda quinta, né? Achei, assim, um must-see. Mas falei com o Leócio que achei bom os lugares que aceitavam Pix, né? Que tinham alguns lugares, poucos, que aceitavam Pix. Então era maravilhoso, porque é um saco esse negócio de você ter que ficar trocando dinheiro na Western Union o tempo inteiro, vai lá, troca R$1.000, vai lá, troca R$500. É, e convenhamos que não é só andar com pouco dinheiro, né? Que eu vi o vídeo que o Leandro fez você contando dinheiro lá, uma mala de dinheiro que, segundo você, era R$2, pra falar aí, gente. Exato. Que é basicamente isso. A gente pegou da primeira vez, que a gente trocou R$1.000, a gente pegou, tipo, 240 mil pesos. Tanto que o cara botou na máquina, naquela máquina de contar dinheiro, botou lá na máquina de contar dinheiro pra me dar as notas. A nota veio fechadinha no com aquele coisinho em volta, zeradinha ali pra você andar, sabe? Bizarro. E ainda fica muita gente ali na Florida gritando câmbio, câmbio, pra você ir lá entrar nos bequinhos escuros. Fica muita gente na Florida gritando câmbio, câmbio. Ah, que inferno. Né? Ficam e eles te abordam, né? Não, grátis. Né? teve um que veio abordar e falei, não hablo espanhol, né? E aí ele falou, eu sou brasileiro. Aí falar, I can't speak Spanish. I'm North American. USA! Olha. Ai, que ódio. Teve um tiozinho que veio pedir dinheiro quando eu tava sentado ali na Praça Florida, na Casa Rosada, que ele veio pedir dinheiro, aí ele começou a hablar, eu falei, I don't understand Spanish. Aí ele foi falando mais pausadamente, pra ver se eu entendi, eu falei, I don't understand Spanish. E é vocês foram no cemitério, Vevita? Menino, não fomo. Menino, porque... point, tem que ir. Uhum. Ah, menino, amigo de Leandro falou assim, pontos que vocês não podem perder. Faculdade de Direito, uma bosta, não tem nada, só um prédio, uma escada. Aí falou assim, vocês precisam ir no Congresso Nacional. Outra bosta, não tem nada, melhor que eu ir aqui na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro. Você preferiu ir na Faculdade de Direito e não foi no túmulo da Evita. Eu tô chocado com esse guia turístico que vocês seguiram. É porque a Faculdade de Direito é do lado daquela flor, né? Da flor genérica lá. Do lado mesmo. Vocês não fizeram o tourzinho de busão? Não sei nem se tem ainda. Não, menino. Tem. Mas eu não tava disposto a pagar R$250. Não tava. Não foram nem no tango, Zeno. Mas aí o tango não foi minha escolha. Eu queria ir no tango. Né? Mas quis encontrar um consenso. Eu não fui no tango. Queria ir no tango. né? Tá, fica pra uma próxima vez. Você podia ser seu próprio tango. Ah, pronto. Aí a gente viu um casal dançando tango lá na Ponte das Mulheres, aí Leandro falou pra mim assim, tá vendo? Já viu o tango. Que bosta. Ai, chato. E fomos lá na Ponte das Mulheres também, como grandes feministas que somos, né? Até botei pra tocar a Dona da Minha Vida na hora que tava passando. Eu amo. Ai, que ódio. Sabe um negócio que é muito legal que o senhor falou pra vocês fazerem também, vocês me ignoraram? Aqueles bonecos, né, da Mafalda, Manolito, Miguelito, não sei o quê, eles são o início do caminho dos quadrinhos, né, que eles fazem. Então Sim. Tem os bonequinhos ali e você vai seguindo os outros, tem vários em pontos turísticos específicos. Então tem um no Porto Madeiro, um no... tem toda a região ali. E aí você vai seguindo e você termina no Museu dos Quadrinhos dele, que aí mostra vários artistas argentinos e tal, todos os personagens. Ah, que legal! É bem legal. Eu a fiz gente por foi acidente. Na Mafalda, né? Ah, Mafalda tem que ir, né? Inclusive, ela é perto do cemitério, por isso que eu perguntei se não foi lá. É porque a gente foi andando, né, menino? Que a gente saiu da Rosada, aí passou lá Mafalda, aí no outro dia que a gente foi no Mercado de Santelmo, viu que a Mafalda era do lado do Mercado de Santelmo também, né? Ai, eu amo. Ai, ai. Foi legal. Foi legalzinho, né? Agora pensar na próxima, pra poder ganhar dinheiro. Nunca mais vou voltar esse país depois que foi expulso. Não é, menino? Nem os europeus me trataram mal assim, né? Nem eles foram racistas comigo, os europeus. Aí agora, esse saco de bosta daqui, né? Tem nem dinheiro, esses montes de merda. Querendo tá vendo por causa de 10 reais, né? Uhum, exato. Inclusive, achei uns apartamentos lá que achei bem barato pra comprar. Bem barato. Achei uns apartamentos baratos lá pra comprar, porque eles vendem em dólar, né? Uhum. E aí tinha uns apartamentos de, tipo, 100 mil dólares, assim. Achei honesto. Barato o quê, meu filho? 100 mil não dólares? Não entendi. Reais. 600 mil. Então, 600 mil reais é um apartamento pequeno aqui no Rio. É, mas em Buenos Aires tá caro isso aí, né? É. Em São Bernardo, 600 mil, você compra um belo apartamento. É. Em Santo André, você passar uma noite sem tomar banho de chuveiro quente, uhum. É 100 reais. Sim. Ah, eu amo. Muquiranas. Mas aí falei até com o Leo, acho que talvez da próxima vez, se por acaso voltar à Argentina, aí tentar ir, sei lá, em Bariloche, Salta, outros lugares assim. Não, Buenos Aires, acho que Buenos Aires já vi basicamente tudo, menos o túmulo da Evita. Evitei a Evita. Bum. Menino, pra gente aqui seguir pras nossas faltas, eu trouxe aqui, achei, né? A cartinha que doutora Deolane, né, enviou para falar aí, né, que ela acabou sendo presa aí no esquema de lavagem de dinheiro, né, menino, uma loucura. Bens bloqueados no valor de 2 bilhões de reais. Eu fiquei assim, meu Deus, quanto dinheiro, né, menina? Que loucura. Achei inacreditável. Mas aí nossa, né, nossa doutora escreveu uma carta de próprio punho, já que já estava sem celular, pra avisar a galera como ela está, né? E ela começa assim. Hoje não teve boa tarde, Brasil. Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar que mais uma vez estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra a minha pessoa e minha família. Mas isso tudo servirá para provar que mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei, entre aspas, crimes. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria um ano, 10, 20 ou mais, para provar minha inocência. Mas com ela não. Peço oração para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Já tô aqui de novo. Esquece que a mãe tá enjaulada. Só para descontrair, entre aspas. E lembrando, todos os impostos estão pagos em CAPS. E é isso, né? Doutora Leolane aí, todo dia prender um Lula, como disse o Zanon para mim. Mas o que tem a ver impostos pagos com acusação de lavagem de dinheiro, minha anja? É isso, todo mundo ficou se perguntando nisso. Que eu você saiba, pagar... ninguém te acusou de não pagar imposto, não. Só tá te acusando de ser uma safada. É? E tá errado? Não tá, né? Tá, sim. Esquece que a mãe tá enjaulada. Eu amo. Ai, ai, gente, é isso, né? E os fãs de Deo estão na porta da prisão, lá com faixa, né? Libera a Deolane, né? Os vários fãs de Deolane, né? Com certeza. E ela tinha tido a treta com a Fontenelle, né, menino? E aí a primeira coisa que a Fontenelle foi fazer foi os stories, né? Debochada a cara de Del. Depois que rolou tudo isso aí. Ela falou, tá vendo? Mas é outra... Olha, deixa quieto. Então, mas vamos começar nossas pautinhas da semana, então. E eu queria começar com dois episódios, né? Que não falamos aí, de Drag Race Global All Stars. Ai, vamos lá. Dois episódios que tivemos aí nas últimas semanas. E, cara, sempre roubados, né? Sempre, sempre, sempre roubados. Uhum. É isso que tem a dizer, né? Mas vamos, o problema é que não é só o Brasil, né? Toda a Latinoamérica tá sendo roubada. Exato. Exatamente. Se você não é um nativo que fala língua inglesa, você está sendo roubado. Uhum. Exato. Se você já não foi julgado por RuPaul em algum momento em outro programa de língua inglesa, Você está sendo roubado, exato, né? Porque no terceiro episódio foi aquele International Global, não sei das quantas, não era? Foi o Ball, né? Foi o Ball? Foi. Ah, verdade. Que era três roupas, né? Três roupas em 39 minutos. Que você tinha que fazer. Uhum. Uma roupa. Que Miranda foi roubada, né? Em todas. Foi. Miranda foi muito roubada. Inclusive, eu preciso notar aqui que a roupa de vilã de Miranda, que ela usa, que é tipo um sorrisão assim, meio cartunesco e tal. Michelle Visage falou assim, não entendi o conceito, né? Que agora quando eles não querem falar bem da pessoa, eles falam isso. E aí na semana seguinte, a Pitia fez uma roupa quase igual, com a mesma cara que Miranda tinha usado. Eles falaram, linda, incrível, nunca criticamos. Mas foi a mesma coisa que o Jamal falou pra ela nessa semana. Falou assim, não entendi o conceito da história que você tava querendo contar. Mas gente, assim, o problema é assim, que eles estão fazendo um drag race global. Só que eles não estão julgando a cultura das pessoas, eles julgam porque eles acham... Aí fica difícil, porque aí você leva, tipo, a Miranda da Vila, ela levou a carranca, né, que fala? As carranca? Aquelas coisas. Então, é isso que ela quis passar no primeiro, não entendi também. Mas assim, e o outro? E o do segundo look que ela... É feio que ela levou? É muito feio que ela fez lá do menino e da menina. Mas não tinha nada que não dava pra entender ali. Era um conceito bem claro, assim, inclusive, assim. Exato. Como eu não disse, eu acho que as roupas são horrorosas, né, tem que ser ditas. Mas a desculpa deles já não entendi, sendo que era um menino com a bola, uma menina com a boneca e depois a bandeira não binária. Nossa, jura que é tão difícil de entender isso? Uhum. E aí, Miranda, aí, tem um problema, gente, que eu fico com dó, que assim, tanto Miranda quanto as outras Latinoamérica, elas não têm o safo, o negócio pra se justificar ali. Então, Miranda, coitada, ela falou assim, eles falaram, não entendi o bebê. Ela falou, era uma boneca. E aí o RuPaul falou, era uma boneca, não era um bebê de verdade, ela, can you imagine? E ficou parecendo que Miranda tava debochando da véia, mas ela tava explicando que era uma boneca, porque era menina, né, com a boneca. Uhum. Exato, explicou o conceito, né. Olha, foi muito chacota mesmo. Quem que saiu no episódio do Ball? Foi outra roubada também. A que foi ok. É, qual o nome dela, gente? A da Espanha até reclamou. A Tina? É verdade. A Tina Lee. Isso. É. Que coitada. Teve um monte de gente pior que ela. Teve Kit, teve Sopa de Muse. Teve Pintone. Não, gente. Sopa de Muse, ela é muito ruim. E ela é chata pra cacete, gente. Insuportável. Ela é muito ruim. Se acha a pirocuda. Ela é muito ruim, muito, muito ruim, a sua, muito ruim, né? Eu acho ela muito ruim. Não, a coisa, a Queen Kong tava horrorosa, os looks não tinham nenhum conceito, ela foi safe, gente. E Kit, era pra ter todas as americanas, as que falam inglês, tudo no boro, e ele não colocou. Uhum. Ainda botou Miranda no semi-boto, né, que salvou no final, sendo que ela tava lá de Daphne do Scooby-Doo, maravilhosa. Maravilhosa, sim. Mas eu achei bem escroto, assim, de verdade. E eu acho que nesse episódio, no seguinte, lá das girl bands, pra mim foi mais descarado ainda, isso. A Miranda foi ruinzinha, não tiro o mérito dela. Não, eu acho que ela foi ruinzinha, mas assim... a gente sabe dos problemas que a Miranda tem físicos, né? Sim. Sabe? Tem físico. E até a gatinha lá, a Alicia Edwards, falou assim, ah, poxa, achei muito legal que mesmo ela cheia de dor e tal, ela, poxa, ela se esforçou, quis participar, achei muito foda. E aí, de repente, eles mudam essa narrativa na hora lá do Untucked, pra ficar como se a Melina Miranda fosse só um corpo mole. Fez corpo mole pra caralho, não ajudou, não sei o quê. Você vê que a Alicia, que era que até mais o nariz empinado, de ser de, porque a mais famosa dali é a mais de boinha, entre as coisas. É. Mas, ao menos, porque quando ele fala de Nerelene... Sim, ela fala, mas acho que ela não fala, tipo... Ela é meio desilusional, né? Querendo falar que Nerelene foi a pior, sendo que foi a melhor dali, né? Sim. Eu acho que o caso da Miranda... Se a Miranda não tivesse sido tão ruim na passarela, que realmente foi, né, a feiura mesmo das roupas, eu acho que ela não mereceria ter ido pro bota. Eu acho que ela iria, de qualquer forma, né, porque eles falaram muito da dança dela e tal, que eu achei, né, tava um pouquinho fora, mas ok. Mas a passarela realmente pegou muito. Agora, era pra ela ter ido com a Pitia. Eu amo a Pitia, achei a passarela incrível, mas a Pitia foi totalmente escrota no desafio, sabe? Não dançava, não tinha energia, não tinha vida. E aí eu acho que eles sabiam que a Petit tinha chance de ter um lip-sync muito fraco, jogaram a Vanity lá do cu deles, porque a Vanity foi incrível, eles implicam pra muito com ela. Pra tirar a Miranda, porque eles sabiam que ela ia bem no lip-sync. Mas a Miranda também não se ajuda, né? Ficou arrumando a teta o tempo inteiro lá no lip-sync. É, coitada, ela fez o que ela faz aqui no Brasil, né? Que eu vou fazer palhaçada. Ela ficou lá tentando pegar o nariz de palhaço, que o povo disse que foi um grande mousse, e teve uma hora que... Teve uma hora que ela... Inclusive foi a sua de música, achou o grande Mousse, né? Sim. E aí, gente, mirando no final, tá lá. E eu achei super emocionante. Ela falando, ah, consegui me superar, eu tô saindo uma vencedora. Eu achei super bonitinho. E aí chega no final, ela olha na cara de robô e fala assim, vou levar flores no seu enterro. Eu fico todo mundo assim, o quê? E a Dragbox ficou passada, a Dragbox. O que ela tá falando? Eu achei maravilhoso, porque ela enterrou a mesma temporada, porque já tá... O bom, assim, dela ter sido roubada nos primeiros episódios, porque a Miranda era pra ter ganhado no primeiro, e era pra não ter ido pro Bora no segundo, no terceiro, né? O bom que ela saiu como uma coitada, e aí ninguém... Aí todo... E provavelmente todas as que forem sair vai ser a mesma coisa, porque até agora todo mundo que saiu, ninguém concordou com as pessoas que saíram, entendeu? Sim. É, e vamos concordar que Kit ganhou o desafio, né? Tendo umas roupas básicas do caralho nos reviews dela. E até o Jamal falou, e Michelle também falou, ah, as roupas são tudo do mesmo formato, né, menina? Que loucura. Exato. Sendo que Nerelena chegou lá arrasando, né? Primeiro Pikachu, Dragon Ball, não sei o que, usou todos os animes do mundo. E depois procurando o Nemo, né? The Royal Ball, que assim... Nerelena vai ter ganhado esse episódio, né? Mas tinha que dar pra porra daquela crítica chata pra cacete. Que é maravilhoso. Nossa. Que tem o look da passarela e aí eles postam a foto no Instagram, né? Gente, a foto do Instagram é toda photoshopada. Tá horrível. Você pega o look original e o look da foto... É totalmente discrepante. Você fala, ai, gata, né? Não, e o negócio que, assim, eu pelo menos não tenho a percepção, né, pra analisar isso, mas eu vejo uma drag que é a Bussy Queen, não sei se você já viu, Zano, que ela analisa os looks e tal, os desafios. Não. Aí ela tava falando, a Alicia Edwards, a Kitty e, sei lá, Pitia, sei lá quem, eles botaram, tipo assim, várias faixas de música, trataram autotune, não sei o quê. Aí o da Miranda parece uma gravação num bueiro. Ele falou assim, assim fica fácil, né? A crítica ser favorável a umas. Não, ainda teve isso, né? Que, assim, as músicas foi tudo muito ruim, né, menino? Que loucura. Foi, jamais será Veimosão, né? A gente teve um pedaço de Veimosão, né, menino, na edição. Poxa, eu, se eu tivesse lá, ia falar pra Miranda cantar. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Porra, vai cantar a música da outra, né? Ah, é, gente, finge. É a melhor sabe? Parte, né? Finge que é dela. É. É então, velho chegava também. Chegava lá e aí. Meu nome é de babó. E assim, né? A cara de pau das gatinhas falando mal de Nerelene o episódio inteiro. E aí, quando Nerelene, né, speak up, tanto a Alicia quanto o Super ficaram assim: não entendi de quem tá falando, garota. Ai, vou embora, me fala as coisas. Raparigas. Não, e esse é um problema, tipo. Da língua, porque a Nerelena não, tem horas que ela dá pra perceber que ela não sabe se expressar em inglês. E aí, vai achar que ela sai como errada, mas o bom é que todo mundo tá do lado dela aqui fora. Então a gatinha vai ser Helena vs The World. Essa vai ser a temporada que mais vai gente se queimar, vai ser tipo um monte de vencedor atoguiar, né, Davi? Porque vai jogar na final Alice Edos, Pitia, Kit e, sei lá, Queen Kong, né, que também tá uma bostinha. Ai, podre. E aí vão ser todas odiadas. Podre. Porque assim, eu tava achando no começo lá, achei que tava meio encaminhado pra Alice ganhar. Agora já tô achando que pode ser a Dragbox. Ai, não é possível que a Dragbox vai ganhar, gente. E eu vou com a Helena até o fim. Agora. Não, a minha torcida é pra Lena. Adoro o episódio que vem, né? É, que ela vai sair, né? A minha torcida é pra Nazinha, com certeza também. Eu acho que Nazinha tem tudo para ganhar, hein? Acho ela ótima. O foda que o. A gente já tinha previsto isso quando eles começaram a jogar um monte de temporada na frente do Global, né? Uhum. É que assim, você vê o desvalor que eles dão pra temporada. Primeiro, como o Zanon falou, a RuPaul não tem cara de que iria estar lá. Ela tá sempre com cara de cu em todas as apresentações. Não dá pra entender. A produção é mais barata, né? Porque afinal é a mesma galera que fez México, Brasil e tudo. Alemanha. Alemanha. A edição tá muito ruim, gente. Como é que você pega um bowl com 12 pessoas apresentando 3 looks e faz um episódio de 39 minutos? Não faz sentido isso. Sendo que geralmente tem uma hora. O Filipinas tem 1h20 de episódio. Uhum. Meia hora aí só da irmã de Max chorando, né? Pra pedir pra não ir embora. Ai, gente, Andy maravilhosa. O Snatch. Em falar em Filipinas, já que eu emendei, o Snatch Game que teve essa semana foi um surto coletivo que todas elas levantou. Ai, gente, é maravilhoso. Vocês têm que assistir aqui em Filipinas. Ah, falar aí que eu fui ver Conga da Drag, né? A gente tá falando de Drag, né? Fui ver o Conga da Drag ontem, né? Aqui no Rio, que a homenageada era a Bettina Polaroid, né? Essa grande gostosa. E uma das que é gongar, fazer parte, Helena, né, menino? Fraquinha demais, bicho. Menino. Como pode? A gente ela se iludiu, é muito, né? Muito fraquinha. Fraquinha no lip sync e fraquinha na gongada também. A bichinha se perdia toda hora no texto que tava escrito, não conseguia fazer um negócio do improviso. Ganhou, né? muito fraquinha. Agora, quem eu acabei gostando, né, foi a gloriosa Chloe V, né, que fez aí o Queen of the Universe. Primeiro eliminado do Queen of the Universe. Uhum. Exato. Eu achei ela bem solta, assim, bem divertida, né. E eu não sabia que o marido de Bettina também era Drake, né. Eu não sabia que o marido de Bettina é Drake. Não sabia. Aquela drag que eu mandei pra vocês no grupo, que tá de maiô marrom, que tá de maiô marrom, é o marido de Bettina. Gente, sabia. Porque a Bettina, eles falaram pra Bettina que o marido dela tava viajando, e aí, antes da Bettina fazer a gongada dela, aí eles falaram, a gente vai trazer uma surpresa pra vocês. E aí trouxe o marido da Bettina, né? A drag dela é Efêmera. Né? E também tava lá a sogra da Bettina, que também é drag, né? Que é a. Oh, meu Deus! Dona Deia. É o nome da gatinha? Dona Deia, não! Ela até compartilhou meu story hoje. Cadê? Gente. Deixa eu achar aqui. Famosa. Compartilhou. Ravena Creole. Que tá lá na caravana. Ravena Creole, gosto. É sogra da Bettina, né? Essa aqui é falar... o nome do marido dela. Fala em caravana, por onde anda Xandelle, hein? E eles fizeram uma piada lá sobre. Fizeram uma piada lá sobre Branca Sem Noção. Eita. Mas era de Xandelle? Aham. Daí eu tinha falado do Blackface. Não, aqui ó, Ravena repostou meu story. A Suzy Brasil também repostou meu story. A Chloe também, né? E a Ravena ainda. Você anunciou para as drags ouvintes que vai ter inscrição? Ah, é, né? Que saiu hoje também aí a inscrição da segunda temporada. Baixo orçamento, do Drag Race, né? Brasil. Baixo orçamento, imagina. Ai, gente. Ai, Marcelo, vai tomar no cu, vai. Do nada, Marcelo falando da foto do baixo orçamento. Falei, gente, mas o ONU não paga designers incríveis para foto de callback, não. Mas olha, eu vou dizer que fiquei feliz de fazer, mesmo que vá demorar mais, de fazer um casting para a temporada e não usar as sobras da outra, porque se a outra era só carioca, né? Imagina essas sobras aí. É, não, porque não tinha, tinha rolado aquele boato de que era... Eles iam aproveitar a galera que já tinha participado da triagem da primeira temporada, né? Uhum. E aí agora vão fazer essa segunda escolha aí, segunda... Mas é aí eu acho que tem que pensar que surgiram novas drags na cena depois, a primeira. Uhum. Tá? Então assim, a gente tem que ter uma noção melhor. É, mas aí eu acho que, eu até falei com o Zanon, eu acho que só vai estrear lá pra segundo semestre do ano que vem esse programa. É, provavelmente, porque ele vai provavelmente vai gravar no começo do ano ou no final desse. Uhum. E aí pra editar tudo vai ser lá pra agosto, setembro, tem que ver a janela aí que eles vão querer liberar. Algum tem dos que ver se Bruna Braga vai poder nessa época também. Ah, é verdade, né? Infelizmente algum vai ter. Algum dos meninos que... é que eu posso dizer... Ah, esqueci. Depois eu lembro. Se eu lembrar, é isso. A gente tem que comentar a final de Canadá vs. The World 2, né? Canadá vs. The World 2. Assisti. E aí? Gostou da Winner? Menino, tô tentando lembrar. Foi a Lemon ganhando. Foi a Lemon. Roubado, né? Aquele sacanagem. Roubado seu ovo, não foi roubado. Não, eu torci pela Lemon. Mas eu achei... Eu achei estranho o esquema, né? Porque eles fizeram naquele... Ah, é, vai cair na sorte. E aí eles falaram, tipo, fizeram uma grande epic showdown entre Lemon e Kennedy, sendo que, claramente, que Lemon foi muito melhor, né? Que Kennedy é sempre arrastada para as finale. Uhum. E aí foi, a Alexis foi contra a Cheryl, né? E a Cheryl foi melhor que a Alexis. Exatamente. Assim, eu gosto muito da Alexis, tá? Eu sei que ela tá uma perdedora aí, falando, ai, não apareci, não sei o quê. Mas eu acho que ela não merecia ter ido também, não. Que a Cheryl ela foi ruim bem. A temporada inteira? Ah, não, ela teve uns momentos bons, vai. Você até teve uns... Menino, foram bem. 5 episódios de competição. 2, ela foi salva pelo Golden Beaver. Pela ela bichinha. Fez um lip sync. Ela ganhou um, o outro ela foi mediano. Ah, mas... O que é um Bam. Golden Beaver, gente? Golden Beaver. Menina, melhor twist. Isso é maravilhoso. É a bichinha de ouro. Eu acho que devia não. fazer no Brasil o cachorro caramelo. No Drag Race. Que é assim... Normalmente nos All Stars, eles fazem as duas melhores competirem, né? Ou a melhor competir com a Lip Sync Assassin e tal. No Golden Beaver, eu tenho quase certeza que eu tô explicando isso de novo, sentindo déjà vu agora, mas vamos de novo. Sim, você já explicou uma vez. E o Golden Beaver é assim, nesse All Stars no Canadá vs. The World, tinha as três piores, né? Que iam disputar o Lip Sync. E aí... A que era a vencedora da semana tinha essa Golden Beaver pra ela dar pra uma das três salvar, né? Tipo, dar o anjo. Uhum. Então sempre tinha um conflito de, tipo, quem vai ser salva? E tinha uma Fergalicious lá que era chata pra cara e falava, ai, não quero ser salva, quero fazer lip sync. Aí uma outra que dizia, ai, me dá, mesmo eu tendo sido uma bosta porque eu não quero ir. Então fica isso nas costas das vencedoras. E a Alexis foi salva duas vezes pela Golden Beaver. Inclusive uma pela Lemon, né? Uma pela Lemon e uma pela Kennedy. Não, e assim, o Lip Sync, aí elas se enfrentaram no Lip Sync, né, na final, lá no Lollapalooza, lá. Lemon foi melhor que a... Primeiro que a Kennedy não sabia a letra, né? Gente, Kennedy, assim, eu já gostei muito dela, acho que ela dança pra caralho, mas eu acho que ela é super valorizada num nível que nem Latrice Royale foi tanto. É, eu gosto muito dela, mas ela tá, pra mim ela tava com muita preguiça nos Lip Sync. Ela falou, ah, tá aqui, se deu certo, deu, entendeu? Uhum. E no, na final, eu acho que Lemon foi melhor que a Alexis também. Sim, sim. E a Alexis... Não, e é isso, né? Eles ficaram, ai, não mostrou no lip sync, não sei o que. Foi, gente, Drag Race, né? Não, gente, a mulher foi ruim a temporada toda. E aí ela achou que ela tinha chance de ganhar com a mulher que não saiu das notas mais altas e de ganhar na temporada toda. E você tá um pouco desilusional, né? Sim, sim, sim, sim, sim. E Fergalicious é maravilhosa. O Léo não gosta, mas eu acho ela muito boa. Ela sempre ela é escrota, né? Nada. Não, que ela como participante é excelente, né? Assim, tem não, que tirar, não. Mas você seria amigo dela? Jamais. Então. Mas eu não quero ser amigo dela, só quero ver ela lá causando. Agora, quem me surpreendeu foi a Ereca, né, menino? Começou a temporada beat maior, de repente, ah, eu não aguento mais com a sobra, drogada, prostituída, não sei o quê. Gente... E Viva ganhou minha simpatia. Pois é, do nada mais antipático. Uhum. Eu só fiquei triste pela Cheryl, que não ganhou um desafio. Pois é, e eu achei que tinha um que ela merecia. Qual que foi? Teve um. Aquela era fã que eles fizeram, tipo um The Traitors lá, Sassi. Que... E aí eles tinham uma personagem. A da Cheryl era a grande fã do programa. E ela, aí era a Lisa Rinna atuando com elas. E a Lisa Rinna não tava entendendo o que ela tava fazendo lá, foi maravilhoso. E a Sherry ficava, vai, porque na temporada 2, não sei o que, tipo, ela tava muito dedicada no personagem. E deram pra Lemon, que tava bem também, mas acho não, que. Não, foi a Kennedy que ganhou. Foi a Kennedy. Ai, foi horrível, a Kennedy tava podre. É porque o look da Sherry era muito ruim, que era aquele look azul. Verdade. Ai, não Sherry, tinha coitado de passarela, derrubava mesmo. É. Mas ela merecia ter chegado no top 2 junto com a Lemon. Eu acho que mas eu achava que a Lemon merecia mais ganhar aquele do que a Kennedy também. Eu não lembro. A Lemon tava de viadão, né? É, tava de viadão e foi com look roxo depois, uma coisa assim. Adoro. Mas feliz que, olha, por mim, eu sei que você não fala que ninguém que eu torcia ganha, mas por mim, de ter Tia Coffee e Lemon entre os ganhadores, eu tô feliz. Não, assim, porque eu torcia muito pra Marina Summers, mas aí chegou no final, era Tia Coffee e Hannah Conda. Prefiro, porque a Tia eu acho carismática. Uhum. Então eu acho que esse ano, o que eu não gostei do ano passado, porque assim, eu gosto da Raja que ganhou no passado, mas assim, ela não foi a melhor da temporada, né? Assim, Raja ganhou ano passado? Raja ganhou ano passado, no Canadá. Pra mim tinha uns 2 anos já aquela temporada. Será que ele foi? Foi no começo do ano, eu acho. Olha. Ih! E tem a gente teve a grande vencedora. A Blue Friday que okay. Todas. Foi ruim. Porque tinha Jujubi, né? A gente teve uma grande vencedora recente também, que foi a Andinha, né? A gente já falou disso, não falou? Sim. Sabe, eu não quero falar mais, só pra me engatilhar. Porque eu não me conformo até hoje que a Rossi perdeu. Olha, isso tinha. Tia Coffee tava com os meninos de Hatstopper, né? Fazendo promos. Ah, é? Olha aí. É, ela tá lá no Instagram com os meninos fazendo cenas de amor intenso. Meu Deus. Choro. Vou mandar depois você ver o post dela. Adoro cenas de amor intenso. Mas pelo menos ganhou uma desse ano que eu torci. Que olha, valeu. Esse ano tá difícil de vencedora, viu? Não tem toda. Então... Assim, a Ninfa é muito boa. Que foi... É o ano do amarelo, né? Se a gente falar pra sim. Ninfa e Lemon, né? Então não vou nem criar expectativa pro Global. Menino, já tá de olho. Das que arrumar o... Coisa, certeza. Se não for Alissa, vai ser Kit. Eu também acho. Acho, ninguém merece Drag Box vencer. Ah, e hoje saiu a vencedora do México, não, eu nem vi ainda. Galavaro. Não, Galavaro, ela apareceu semana passada, eu acho, no México lá. Não, no, semana retrasada, ela foi lá de no Roast. Olha aí. E quem tá apresentando ainda é Tonhão, né? Tonhão e Lolita Banana. Ah, não vi o final de México ainda. Não, mas é hoje, não saiu, saiu vai sair agora, não? Né? Ah. Não. Você assiste Filipinas, né? Sim, mas eu tô atrasado depois, então quando você assistiu no Snatch Game, a gente comenta pra gente falar o surto tá que bem. Foi. Filipinas. Mas é isso, semana que vem tem mais Drag Race, então. Mais e você tá curtindo só essa temporada fora do robô? Eu tô achando legal, tô gostando. Tô gostando sim, bastante. Tirando todo susto que eu tomo quando a RuPaul aparece, que eu sempre acho que ela tá morta, né? Só falta enterrar, né? Eu sempre fico assim, preocupado com ela, mas tô me divertindo. Bem divertix, graças a Deus. Divers. Né? É isso. Menino, seguindo aqui então, vamos falar então de séries, né? Muitas séries estrearam, muitas coisas estrearam. Mas vamos falar então aqui rapidinho, né, que eu vi o piloto de Cidade de Deus, A Luta Nunca Para, né, que inclusive foi renovado pra segunda temporada já. E eu não sei, Leózio, né, que eu sei que muitas pessoas têm um apego muito grande à Cidade de Deus, que acham o maior filme nacional já feito e tal. Eu não tenho esse apego com Cidade de Deus, talvez porque eu não goste da temática, né, não gosto dessa temática, é uma temática que não me pega nem um pouco. E eu fui ver o piloto da série, eu acho que o piloto da série é muito bem feito, é muito bem produzido, acho que conseguiu captar a essência do filme, mas é um negócio também que não me pegou, assim, não consegui seguir além do que eu vi, assim, né, não fiquei interessado em ver mais. Então eu acho que tem isso, né, como eu não fui fisgado nunca pelo filme, acho que pela série também seria meio difícil, porque ela é muito, muito continuação real, assim, né, que se passa pouco mais de 20 anos depois dos acontecimentos do filme, né, o Buscapé agora ele é um jornalista, fotojornalista, já não mora mais na comunidade, mas tem uma filha que mora lá com a mãe dele, Aí tem o personagem do Thiago Martins, que tava preso, que era uma das crianças que aparece no filme, que tava preso, aí sai pra tentar tomar o lugar dele de volta no movimento, né? Que agora é chefiado pelo Marcos Palmeira. Aí tem a Andrea Horta, que é tipo a advogada dele, mas também quer ser chefona. E eu confesso que eu não achei o piloto ruim, mas... Sabe quando aquele negócio não conversa com você, não te diz nada? Você fica, poxa, legal, bom pra quem gosta. Foi basicamente isso, assim, né? Pra mim. Eu acho que a galera que gosta vai aproveitar e se lambuzar bastante. Não à toa já foi renovada, como eu disse. Mas eu... não, pra mim, hoje não faro. Muito hoje não faro essa série. Acho que você não chegou a ver, não, né, Neném? Essa tu não arriscou, não, né? Ô, amigo, não vi nem o filme Cidade de God. Pois é. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, ainda mais por 40 anos depois. Não tem porquê, né, gente? Mas eu... É isso, gente. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, né? Bate palma. Menino, passou um negócio aqui na minha frente, eu vou mandar pra vocês lá no grupo. Eita. Vocês, fiquei impactado, né? Não tava esperando. Mas, já que a gente não gostou aí do... Eu não sei se você assistiu o filmezinho da Netflix que tinha colocado na pauta, né? O glorioso Incoming, né? Os Novatos. Os Novatos aí. Esse filme que eu confesso que eu vi o trailer, tinha achado bem divertido. Mas eu achei que eu iria me divertir mais com ele. Uhum. Assim, né? Eu achei que eu ia me divertir mais, até porque tem a galerinha que a gente conhece no elenco, né? Tem a meninazinha lá, a irmã do Victor, né? Irmãzinho Pilar. Tem o menino do Acapulco, que eu também acho ele legal. Tem o outro menino lá que. Feio lá, esqueci o nome dele agora. Eita, desceu pelo lugar errado. Achei assim... Uma pastilha. Eu achei que ia ser naquela vibe desses filmes. Assim, ele é, né, um filme juvenil, que tem esse foco, né, dos meninos que acabaram de ir pro ensino médio, e vai ter a primeira festa no ensino médio, e eles, pô, querem, né, estabelecer suas personas agora que eles chegaram no ensino médio. Eu falei, pô, tem tudo pra ser muito divertido. Mas aí eles pegam os protagonistas e dividem eles em núcleos, uhum, que não vão se conversar até o final do filme, tirando esse comecinho, né? E eu achei... Inclusive, dois nem estão na festa, né? Exato, estão com a menina vomitada, cagada. Caraca, inferno. A menina tudo vomitada, cagada, que ódio, cara. E eu fiquei pensando assim, tá, gente... Por que você me estabelece, então, que você tem esses quatro protagonistas, sendo que você não vai usar eles juntos? Entendeu? Isso pra mim, uhum, achei meio burro, confesso. É assim, na real, o único que dá pra gente se importar é o que é a fim da Pilarzinha, né? Porque... Isso. O da massagem, que se quebra todo, é grotesco o plot dele. O Nossa, desses dois com a pobre da cagada, é só isso, eles limparam a cagada, né? E o carro. Não, e Pilar tem esse plot, né? De que ela... Até tá afim do meninozinho, mas que ela não pode se queimar na escola, né? Ficando com um novato. Olha. Então, é aquele negócio. A gente faz escondido, né? Uhum. Pra beijar na boca e fazer amor. Porque ela dá moral pra ele só quando eles estão no reservado. Porque quando eles estão juntos ali, ela... Tem uma hora que eles até dançam juntos na festa, mas... Né, inclusive, né? Ela não disfarçou muito bem. Exato. Mas depois ela humilha ele lá na escola, né? Na hora que ele canta. Ah, mas eu achei maravilhoso ela humilhando ele, depois dando uma piscadinha. Que ele tá que tudo, ai, ah, vou me declarar, vou não sei o que quer ser minha namorada. Ela, claro que não, garoto, tá doido? E todo mundo, oh! Todo mundo assim, meu Deus, o suicídio. E ele com a carinha depois, tipo, ó. Tadinho, né, menino? E viado, tem Bob Carnavalho nesse filme, né? Sim, Bob Carnavalho levando choque, saindo todo fudido com a chave do carro toda derretida. Como olha. Professor de Vertix, né, menino? Porra, super olha. De Vertix. E ele é demitido no final, né? Bichinho. Ele fala, ah, imaginei, né? Tudo bem. Por que será, né? Apareceu no TikTok. fazendo bebendo, botando fogo, cuspindo fogo, um inferno. Olha, meu pai. Ai, cara, que maravilhoso. Mas assim, eu não detestei o filme, mas eu achei que ele tinha potencial pra ser mais legal. Uhum. Tinha potencial pra ser mais divertido. É um filme que não ofende, mas que podia ser bem melhor mesmo. Sim, porque acho que ele tinha tudo pra pegar essa galera, assim como a gente, que gosta desses filminhos mais bobos. Galera jovem. Também, né? Galera jovem, exato, da nossa faixa etária. e aproveitar bastante. Mas, pra mim, são só escolhas ruins, assim. E tudo bem se resolve, como a gente já tá falando aí, várias edições. Tudo se resolve de uma forma muito simplória, muito simples, muito fácil, muito rápida, né? É isso. Mas, achei assim, não tenho nada pra ver, sei lá, no domingo à tarde. Tirar um cochilo. Dá pra ver, porque, como você falou, ele não ofende. Ele não ofende, ele é bacaninha. Mas é isso, ele é vanilla. Mas, por exemplo, dá nem pra dizer que é bom pra quem gosta, porque quem gosta desse tipo de filme tem outros melhores. É, exato. Exatamente. Eu acho que ele tá nessa remessa aí, tipo, daquele que a gente viu das meninas que faz o pacto da formatura, né? Também que tem a Sapatão e a outra menina. Uhum. Eles estão nesse mesmo nicho, assim. Só que eu ainda acho o da formatura, mesmo sendo mais, também, com vários problemas, um pouco melhor do que esse aqui. Do que os novatos. Ainda achando um pouco melhor. Mas, acho razoável, entendeu? Então, momentos. Momentos. É. Faltando a Rebel Wilson, né? Faltou uma Rebel Wilson, faltou uma trilha dos anos 2000, né? You drive me crazy! Ai, gente, saudade. Não tem nem trilha direito o filme, né? Não tem trilha, quase. Mas o elenco é bom, eu gostei do menino, que é o mesmo menino do Telefone Preto, né? O protagonista. Gente. É o menino do Telefone Preto, né? Eu confesso que eu achei minimamente engraçado o plot do meninozinho da jacuzzi. Achei. Ele Olha. Todo... Achei bizarro. Se fode todo depois, quebra o braço. Tudo porque ele queria provar pro irmão, né, menino? Aí no final ele acabou não provando nada e falou, pode me chamar de Dana mesmo, tá tudo certo. E ficou lá todo fudido, né? Porque a menina abandonou ele. Todo ferrado. Ai, ai. Mas assim, né? Passa o tempo, né? Tem coisas melhores, mas passa o tempo. Uhum. Assim, menino, como eu vi aí, né? Nova série na Netflix, que protagonizada por Jeff Goldblum, né? Que é Chaos. Que ela é a... O pessoal tava falando que é a nova... Deuses Americanos, né? Deuses Americanos na Netflix. Que imita mesmo, porque... Ela quer muito ser Neil Gaiman. Eu até fui pesquisar se tinha alguma coisa Neil Gaiman com isso, mas não tem, né? Mas não tem, exatamente. Porque a gente tem os deuses, o Olimpo realmente existe, né? A gente tem o Zeus, que é o Jeff Goldblum. E... Como é que eu posso dizer? Eles estão ali cuidando das pessoas, não, querendo ser adorados o tempo inteiro. Só que existe essa profecia, né? Que três humanos vão fazer... esse reinado dos deuses acabar. Eu confesso, Leoz, que quando eu vi a premissa, não me interessou muito. Mas eu vi ali o primeiro episódio, vi a forma com que as coisas estavam se desdobrando, o Zeus, a relação dele com a Hera, né? O Dionísio lá, filho bastardo, que a Hera odeia, e todo o plot. E eu confesso que quando terminou o primeiro episódio, que a menina lá da profecia, a Riri, ela morre, eu falei assim... interessante, acho que vou ver o segundo episódio. E realmente, eu dei o play no segundo episódio. Só que tudo que eu tinha achado de legal no primeiro episódio, que me fez assistir o segundo, em 10 minutos eu falei, não quero ver mais não. Então, eu fiz exatamente isso, mas sem gostar. Porque assim, eu gostei da Eurídice, né, com Orfeu, aliás, um grande gostoso, nosso cantor. E cantouri, né? Mas a parte dos deuses eu achei nível Percy Jackson, de tipo assim, o Dionísio, muito engraçadão. Prometeus fica grudado pelado no negócio com a ave, vai atrás do Zeus pra falar das rugas dele. Sabe, eu achei uma comédia tão... E aí eu falei, tá, vou continuar vendo aí pra ver o que vai dar a história do casal. E aí ele já bota, já no fim do primeiro, a Reed num mundo preto e branco. Aí começa esse mundo preto e branco apresentando o segundo humano, aí tem uma medusa. E eu falei assim, gente, tá... tá muito, muito fora da casinha pra mim, não no bom sentido. Não, no segundo episódio ainda tem o plot, né, que o Zeus tem uma amante, aí ele tá lá transando com a amante, transando, não sei o quê. A gente vê que ele já ficou dublando transando, pelo amor de Deus. E aí quando ele termina de transar, toca a campainha e é Jeff Goldblum chegando de novo. Falei, mas gente, o que que tá acontecendo? E aí, na verdade, o Jeff Goldblum, que a mulher tava transando, era a Hera travestida de Jeff Goldblum, porque, ela é metamorfa, né? Shapeshifter. Ela tava usando o corpo do marido pra transar com outra mulher? Porque o Jeff Goldblum quer ter mais filhos mestiços, né? E a Hera não aceita isso. Então ela transa com a mulher engravida, aí, tipo, ela engravida, a barriga dela cresce em 5 segundos, ela já pare o bebê, e a Hera fala... Eu não vou deixar você ter mais filhos mestiços. Aí ele fala assim, ah, não posso ficar nem com esse. Aí ela fala, não, você não pode ficar com esse. E aí ela manda o Zeus matar o neném logo que depois que nasce. Eu não entendi, então, ela fez um filho dele pra mandar ele matar pra dizer que ele vai mais ter filho? Pra provar que ele queria ter mais filho. Ai, me poupe. Né? E aí também no segundo episódio tem o plot de que o Dionísio colocou como missão ajudar o Orfeu, né? Então ele... Ah, eu achei ótima a cena do Orfeu atirando nele, que ia se matar, ele apareceu lá, ele deu um tiro e ficou, meu Deus! E aí Dionísio, ah, tudo bem. E aí ele vai num bar, onde eles vão jogar uma trivia, e quem ganhar essa trivia vai poder ter acesso ao mundo dos mortos, né? Que é a mitologia, tem esse negócio, né? De que Orfeu vai até o mundo dos mortos pra buscar Eurídice, né? Tá? Só que aí ele perde na trivia, né? Ele perde na trivia. Não, ele ganha na trivia. Só que aí quando vão, tipo, liberar pra ele entrar no submundo, aí o cara lá que tá comandando fala assim, você não entregou a moeda da sua mulher. Aquela moeda que tava na boca dela, no primeiro episódio, quando ela tava morta. É tipo, a passagem dela pro descanso eterno, né? Pra poder reencarnar. Ele tirou a moeda. Ela não foi enterrada com a moeda. E aí ela não consegue desencarnar, tá presa lá no Underworld. E ele também não consegue entrar no submundo pra poder salvar ela, supostamente. Vai ter essa jornada aí, pra ver como ele vai entrar. Mas eu não consegui gostar do segundo episódio. O primeiro eu até achei interessante, minimamente. Mas esse segundo, infelizmente, não teve condição pra mim, assim. Pra mim foi o suficiente. É, uma amiga minha falou assim, ah, não é sério de você gostar nos primeiros episódios. Eu falei assim, temos um problema, né? Porque hoje em dia a gente já são poucos. Cara, você vê, vamos falar uma coisa séria aqui. A série que tinha 22 e o primeiro era fraquinho, a gente entendia. A série que tem 8, 6 e você tem que ver 3, 4 pra gostar, é metade da série, né? Então, assim, a proporção tá um pouco estranha do tempo pra você fisgar o telespectador aí. Eu também acho. Que não há espaço pra ter gordura numa série que só vai ter 8 episódios. Pois é. Você acreditando que a pessoa fala assim, ai, poxa, eu vou fazer o binge watch dessa série e aí no 7º episódio ela fica boa. Não, é a menor condição, é menor. Eu pensei assim, antigamente que a gente dava, a chance que a gente dava, pelo menos eu tinha essa coisa, né? Quando eu gostava minimamente, mas não era fisgada, eu falava assim, vou ver 5. Acho que 5 de 20 é um bom número. Agora, hoje em dia, tem que ser no primeiro, no máximo no segundo. Não, até porque, como você falou, na época que a gente assistia séries da Fall Season, a gente via 5, 6 episódios, porque no universo de 22, ok. A série encontrar ali um meio pra, né, seguir como ela quer contar aquela história. Às vezes o piloto não é o suficiente. Mas aqui eu acho que você tá querendo apostar muito numa boa vontade das pessoas irem. É, e até porque, assim, o piloto não era o suficiente, né? Vou dar o Michel Arouca aqui. Porque a série, ela era gravada o piloto antes, eles não regravavam muitas vezes. Então, assim, a série ia se encontrando no decorrer da temporada. Às vezes ela tava passando a metade e ela ainda tava gravando o episódio pra frente. Então você falava assim, beleza. Dá pra entender porque que ela demora pra se encontrar. Hoje você já tem a temporada inteira escrita. Você grava tudo junto. Você refaz coisa depois que a série já tá pronta. E mesmo assim os primeiros episódios são fracos, alguma coisa tá muito errada, né? Exatamente. Exatamente isso. Então não tem tempo pra... Sem tempo, irmão, né? Sem tempo, irmão. É bem isso mesmo. é bem sem Deus, irmão. Ai, ai, cara. Mais uma série que eu assisti toda, né? Vamos lá. Foi depois do acidente, né? The Accident. Série mexicana. México-Brasil. Que, inclusive, ela é de um dos roteiristas, né? Da gloriosa Coração Marcado Palpito, né? Olha! Não à toa, o protagonista das duas séries é o mesmo, né? Zacarias, exatamente. Protagonista das mesmas das duas séries. E assim, essa série, né? Eu tinha visto o trailer há bastante tempo. E falei assim, acho que vai ser super dramática. Porque a premissa da série é que a gente tem um aniversário de criança, né? O menino vai fazer 12 anos, filho de Zacarias, que é... Esqueci o nome do menino, né? Gabriel, Bruno, sei lá, Marcelo. É, o filho de Zacarias vai fazer aniversário e tem um pula-pula, né? E aí esse pula-pula, a cidade é invadida por um grande vento, não é um twister, mas é um puta vento, e leva o pula-pula que não tava 100% preso no chão. Não tava chumbado, né? Não tava chumbado, assim como a pia também, né? Exato. E aí, quatro crianças morrem e uma fica... É levada, né? Como o padre do balão. Desaparece, Desaparece. Levada pelo pula-pula voador. E a partir daí, você vai ter uma série de desdobramentos por causa desse acidente, né? E aí, no primeiro episódio, a gente tem o Zacarias, né? Que no caso aqui é Emiliano. Que ele... O que me pegou muito, Leoz, eu já falei com você, é que Emiliano, o Roberto Justo genérico e o outro homem lá do... O outro cara que é marido da mulher que também perdeu o filho, eles são advogados, né? Uhum. São advogados. Mas eles estão fazendo um projeto, uma empresa, construir um parque de diversão. Uhum. Aí eu fiquei meio perdido nesse... Tá, por que eles estão fazendo coisa de parque de diversão se eles são só advogados, menino? O que tá acontecendo? What's going on? What's happening? Fiquei meio confuso, né? E é a série do Homem Branco Trabalhador LinkedIn, assim, maximizada, né? Que eles estão o tempo inteiro muito preocupados com os negócios. Exatamente. E quando tem essa a morte, né? Todo mundo fica muito abalado. E no dia do velório e enterro das crianças, tem as fotos da festa... E aí eles veem que uma das estacas não estava fincada. Uhum. Então, provavelmente foi isso que gerou o acidente. E aí, obviamente, o primeiro, né, primeiro suspeito é o funcionário lá, né? Esqueci o nome do funcionário, né? Seu Barriga. Garoto. Ele... Oi? Pessoa. Eu esqueci o nome do Seu Barriga é dono do prédio. Ah, é verdade. Chama de Hector, né? É, o zelador, né? O zelador lá da casa, o caseiro. Ele passa a ser o principal suspeito de ter, né, cometido esse deslize e não ter terminado ali. Ele é casado com uma mulher... Principal suspeito é, assim, bondade sua, porque o outro que chega lá com a mulher punk gospel já chega batendo no homem, jogando, tacando fogo na casa pra matar os filhos dele. E eu fico assim, mas deu anjo. Não, esse personagem, o Charo, né, o Charo, ele só vai piorando, porque ele faz isso, depois ele acaba descobrindo que foi o Emiliano, né, que não botou a estaca. Não botou a estaca porque ele mandou o zelador ir comprar gelo, né, e assim, eu achei muito engraçado, porque essa família super rica, super milionária, aí de repente, do nada, a mulher do Emiliano, ela é delegada da polícia, né. De repente, ela é delegada da polícia, assim. E você fica meio, pai, o que tá acontecendo? E o Charo, cara, ele só vai piorando. Porque é o que eu falei, ele bota fogo nas crianças primeiro, não sei o quê, caramba. Bate no homem. Depois, o homem aparece, né? O zelador aparece morto na cadeia. Que um advogado vai lá falar com ele, depois que ele já aceitou tomar a culpa. E em troca, o Emiliano e os amigos advogados vão conseguir vistos para a esposa invejosa dele para os Estados Unidos, vão comprar uma casa para ela, não sei o quê. Nanã. E essa mulher do zelador também, ô bicha insuportável também. Ô mulherzinha. Baqueira, né? Ah, ela é. E ela é mau caráter. Sei que ela sofre e tal, mas ela é mau caráter. Ela é muito mau caráter. Sabe qual foi o problema dessa série pra mim? Que assim, eu achei até o primeiro episódio bastante impactante e tal. Só que acho que as mães que a gente poderia se importar, que são as que estão, entre aspas, inocentes ali, elas aparecem muito pouco no início pra gente criar um vínculo. Então foi tudo, né, nesses machos que, tipo, claramente, mesmo o outro que disse, ai, me sinto culpadinho porque não botei estaca. Pô, você é culpado mesmo, meu anjo. Tipo, não consegui isso fora pelas crianças, né? Que tem aquela cena que, gente, desculpa, a cena é super triste e tal, mas o incidente em si do pula-pula chega a ser engraçado. Porque as crianças estão lá, tá vendo? E aí você tá vendo a merda acontecer. Fora as crianças, não tem como sentir por ninguém. É, eu concordo com você. E eu acho que essa série, ela só tem 10 episódios, mas ela vai pra tantos caminhos que beiram o absurdo, uhum, né? Que, assim, acho que esse acidente, ele é possível, que eles até falam na série que aconteceu não sei aonde, mas eu acho tão estapafúrdio, porque as crianças viram que o negócio tava levantando. Amiga, dá uma roladinha aí, tchuf, cai no chão. Inclusive, pelo tempo que eles ficaram mostrando a cena, dava pra um adulto ter pulado ali dentro. Pegar as crianças. É, pra segurar a corda também, sabe? Uhum. Então, acho que eles apelam muito pra esse absurdo. E o absurdo vai escalonando, principalmente através do personagem do Charo, porque ele tem esse negócio que ele bota fogo no negócio, depois o caseiro aparece morto dentro da cadeia, aí acho que foi o Emiliano que matou. Aí esse homem Charo, depois que ele descobre que o Emiliano que deixou a estaca solta, ele denuncia o Emiliano pra polícia, aí ele vai pros sócios advogados pra ele poder ganhar o dinheiro da construção do tal parque, ele come o Roberto Justo genérico, que o Roberto Justo genérico tava olhando pra mulher dele no primeiro episódio, né? E aí ele fala assim, ah, cuidado com o que você olha aí, que eu posso fazer não sei o quê, peraí, pão duro, né? E acaba que o Roberto Justo genérico come a mulher dele mesmo, né? E aí, viado, ele pega esse homem, come ele na porrada, e aí, quando você acha assim, tudo foi esquecido, tudo foi superado, no último episódio ele mata o Roberto Justo genérico. Gente! Dá um tiro na cabeça do Roberto Justo genérico, enterra ele no meio lá de onde vai ter a construção do parque e termina a série com a mulher dele lá, que é a irmã da delegada, desesperada procurando ele, botando vários cartazes, já há mais de meses do cara desaparecido e ninguém sabe onde ele tá. Meu pai, mano. É, porque... mas acaba que o Emiliano, ele é condenado, né? Ele é condenado a 2 anos de cadeia pela morte das crianças. E o filho do Charo se junta com a mulher dele, porque a gente descobre que quem matou o caseiro na prisão, com aquela barrinha de chocolate envenenada, foi a mulher do Charo. A mulher do Charo que matou ele. Contratou um matador pra envenenar ele. Aí o que é foda disso pra mim? Porque se fosse uma série com essa premissa do acidente e tal, não precisava ser todo mundo bonzinho, não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas se tivesse alguns personagens já gostáveis de cara e tivesse um conflito minimamente real, não tô dizendo que também não tem gente maluca que vai fazer o que esse cara fez. Mas assim, se fossem mais pessoas, tipo, sem saber o que fazer e criar essa desconfiança entre os próprios caras, de quem foi, sabe, de qual era a responsabilidade ali, eu acharia muito mais interessante do que ser essa maluquice de ficar matando o zelador, queimando criança dos outros, sabe? Tipo, porque eu acho que eles vão pro caminho... Tudo bem, a narrativa do dramalhão mexicano, né, mas... Pra mim, a premissa foi desperdiçada com um negócio muito mais exagerado do que poderia ser. É, não, é porque eu acho que a coisa escalona muito rápido, assim. Muito, no primeiro já tá tendo queimada. É, acho que as coisas escalonam muito rápido, né? Porque até então ninguém sabe que foi o Emiliano que deixou o negócio solto, só o zelador. Aí o zelador morre, e aí de repente... Todo mundo começa a ficar sabendo que foi o Emiliano. E aí, mas o Emiliano conta pro Roberto Justo de cara, né? E ele fala assim, mas você não poderia controlar o vento. Eu falei, foda-se. E aí, quando o Roberto Justo é pego pelo Charo, depois de ter transado com a mulher dele, que pega, toma várias porradas, aí o Roberto Justo fala assim, eu tenho uma coisa que você vai querer saber. Aí ele fala, será que vai ter alguma coisa que eu quero saber na sua boca, seu saco de bode, não sei o quê? Aí ele fala assim, quem deixou a estaca solta foi o Emiliano. E aí ele vai atrás do Emiliano, deixa o Roberto Justo genérico lá, Roberto Justo genérico consegue fugir, consegue viver uma vida normal, assim, normal, por mais alguns episódios, até que ele coloca o Charro na sociedade lá do parque, sendo coagido, e no final, que a sociedade acaba, né, porque os gringos desistem de fazer o parque, porque o Emiliano foi condenado, aí o Charro fala assim, não tem mais nada a perder, então vou matar você, seu filho da puta. Dá um tiro na cabeça dele e mata ele. E aí, o que acontece? Você fica pensando, gente, o Charro vai se dar bem, tendo feito essas loucuras a série inteira. Aí a mulher que mandou matar o caseiro lá, ela acaba matando o assassino que ela contratou, porque ele fica chantageando ela pra pedir mais dinheiro. Ela mata ele envenenado, e aí ela incrimina o Charro. E aí o Charro vai pra cadeia também. E a última cena da série é o Emiliano no refeitório, comendo lá na prisão. Aí o Charro senta de frente pra ele e fala assim, nossas contas não estão acertadas, nossas contas não acabaram. Aí o Emiliano fala assim, a minha conta a pagar é pela culpa e a sua conta é pela raiva. E nisso eu não posso fazer nada por você. Aí termina o Emiliano andando e acaba a série. Vai ter a deles na prisão, né? Prisão Break. Eu vi até o final, porque antes de eu viajar eu tinha visto 8 episódios, né? Faltavam só 2. Mas, eu falei, cara, vou terminar, e aí acabei terminando a série. Mas eu acho que ela exige muito da sua suspensão de descrença. Ela tem o plot também da menina que desapareceu lá, a Paula, né? Que depois foi encontrada. Aí foi encontrada. Tá viva? Tá viva. A menina tá viva. Ela foi encontrada. Ela conseguiu. Ela caiu caiu no rio, né? Aí ela conseguiu subir numa pedrinha lá que tinha uma imagem de uma santa. E aí ela começa a ser adorada como se fosse um milagre da santa, né? Aí fica na porta da casa dela. Ai, Paula, abençoa meu filho, abençoa minha não sei o quê. Gente, o escolhido. Exato. E o pai dela é o psicólogo, né? Então ele não gosta disso, aí ele fica tentando o tempo inteiro. Sai daqui, seu filho da puta, não sei o quê, tem santa nenhuma aqui. Mas é um inferno esse plot da santa também, da Paula também, um inferno. Mas eu fiquei assim, tá bom, né, menino? Mas não recomendo. Já tô aqui, verdade. Né? Já tinha visto 8 de 10, mas se eu tiver que recomendar, não recomendo, não. Achei mais interessante que Caos, né? Mas... Não, é mais interessante que Caos. Mas aí também não é muito difícil, né? Mas outra que tá aí rolando, né? Essa eu não consegui terminar ainda, vi metade. Respira, né? Nova série de um dos criadores de Elite. Né? De um dos criadores de Elite, que é o. Acho que é o Carlos Monteiro, né? Carlos Vaca. Carlos vem aí fazer o Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy espanhol, né? Espanhol aí. E com Manuzinho Rios, entre os protagonistas, fazendo papel de heterossexual. Biel, né? Ele fazendo papel de heterozinho sexual. Luiz Biel, né? Que? Ai, eu amo. Eu amo que Manu convence tanto como hétero que a cena de sexo dele do primeiro episódio é cortada com cenas de karaoke. E a segunda cena de sexo dele de hétero é intercalada com cenas de sexo com bichas. Ah, é? Bichas com rixas. Bichas com rixas. Porque eu assisti 4 episódios, né, da série, tem 8, e eu fico impressionado com o festival de coincidências que essa série, assim, tem. Né? Porque são muitas, muitas coincidências mesmo que no mundo real acho que elas não rolariam. Porque a gente começa vendo que tá rolando essa greve geral ali no hospital, né? E que tem uma paciente super importante sendo operada no meio da greve, né? E é uma greve onde ele se propõe a nem fazer os serviços essenciais. Exato, nem os serviços essenciais, vai ser tipo uma greve geralzona mesmo. Deixa morrer. É isso, chegou, não quero saber. E aí a gente tem o nosso grupo de internos do Seattle Grace, né? Que é Biel, tem o Kiki, né? Glorioso Kiki. Temos Rodrigo. TikToker. Que é o mais bonitinho do elenco e morre em 3 episódios. Mas, né? Gente... É, infelizmente. O viado? Não, o viado é o Kiki. Quem que é o TikToker? TikTok é o Rodrigo. Ele morre? Morre. Mas, gente... No terceiro episódio. Quem é Rodrigo, gente? Eu assisti só o primeiro episódio, tô perdido. O TikTok. Rodrigo é o que faz TikTok. Ah, tá. Que é irmão da menina que Biel pega, né? Da outra médica, que é irmão da... Só que aí a gente descobre, porque Biel fala assim, ah, você tem namorado, né? E aí a gente descobre que o namorado da peguete de Biel é o diretor do hospital, que é casado com a ginecologista... Meu Deus! Que foi casado com a ginecologista da série. E aí, no terceiro episódio, surgiu um plot de uma menina que foi abusada. E aí ela vai lá no hospital fazer o teste, né, e tal, não sei o quê. E ela fala, ah, tava muito drogada, não sei se eu consenti, se não consenti. E aí, no exame, eles veem que não tem nenhum sinal de relação forçada. Mas a médica, a ginecologista, fica tão indignada, que acha um absurdo aquilo, que ela bota no laudo que tinha lacerações na vagina da menina. A menina vai na delegacia, faz o BO, fala, fui abusada, nananã. E aí, quando a menina fala, o policial pergunta assim, ah, e você pode fazer um retrato falado desse menino? Ela falou assim, eu tenho o perfil dele. Aí ela mostra o perfil do menino, aí corta pra cena do menino na sala, conversando assim, mãe, a mãe chamando ele pra jantar, e eu falo, porra, vai ser com certeza a ginecologista a mãe do menino. E dito e feito, a ginecologista que ela forjou o laudo pra dizer que a menina tinha sido abusada sem ter sido abusada, mãe do menino que a garota acusou de ter abusado dela. Ah, mas aí eu achei que foi pouco. Né? E aí ela foi casada com o diretor do hospital, que é pai do menino também, né? E assim... E aí tem o plot lá da presidenta, né? Presidenta da comunidade valenciana. Maravilhosa. E... Que já manda a Biel tocar nas tetas dela no início, né? Pega no meu peitinho. Ai. Pega no meu peito, Manu. Todas nós queríamos fazer isso, né? Uhum. Pega gostoso no meu peito. Tá aqui a grande Patrícia, né? Que é presidente. E que ela não quer ficar no hospital público, né? Mas acaba ficando lá pra poder... Gente, Patrícia, um grau de canastrice, porque ela já sai quando ela recebe o diagnóstico de Manu e do médico que Manu é apaixonado, né? Ela já sai pra fazer a campanha dela, né? Porque ela tá meio queimada por N questões. Ela já fala assim, ai, vou ter que fazer esse tratamento aqui, gente, valorizem o SUS. Venham todas as mulheres fazer seus check-ups. Aí o doutor lá, o grevista, já sai e fala... Não vem não, que a gente não tá podendo atender mais nem quem já tá aqui. Que dirá, vocês vieram tudo. Aí ela, ai, você me jogou na fogueira. Eu falei, garota, você que tá inventando história. Bicha safada. Amei, Patrícia. E aí, também tem o plot, né, do Kiki, né, que ele tá off-duty e ele deixa o menino lá no hospital, que ele tava transando. Depois de fazer chemsex, né? Chemsex. Que ele tava transando, e aí, por acaso, o homem é filho da chefe da cirurgia, né, da doutora Ted, né, chefe da cirurgia lá do Grace Loa. E aí, menino, Kiki tá aqui, ó. Kiki é esse aqui. Achei maravilhoso que Kiki já tá no começo dizendo assim, ah, então, tava lá transando com ele, já tinha usado metanfetamina, albumina, creatina, não sei o quê. E já tinha comido vários cursos por lá. Aí Manu fala assim, inclusive o seu, né? Então... Exato. Não, e o menino tem todas as doenças, todas as IST possíveis e imagináveis, né, viado? Tem todas. Porque Kiki já chega pra Manu no piloto e fala assim, ai, você acha que teste de HIV de farmácia confiável, não sei o quê, porque foi mas já no piloto isso. Uhum. E aí, menino, o menino vive, né? Que é esse feiozinho aqui. Viado, esse menino fica dando em cima de Kiki os episódios inteiros. E aí, doutora chefe de cirurgia, fica, nossa, Kiki, meu filho confia muito em você. Você conseguiu abrir um lado diferente do meu filho. Eu quero que você ajude meu filho e eu quero que você me ajude a achar quem fez isso com meu filho, de fazer as coisas com o meu cu dele. Quero saber. Olha. E você vai me ajudar. Né? E eu fico assim. Vai descobrir, querida. Eu tô procurando. E o TikTok é morre de quê? Menino, que tem esse plot no primeiro episódio que a mãe vai lá com a criança, né? E vai lá com a criança. Ah, sim, que ninguém quer atender a criança e ele fica receitando umas vitaminas. E aí a mãe fica, não, porque você... Que ele queria realmente. Aí essa criança, ela volta pro... Ela volta com o irmão mais velho, porque ela passa mal. E aí o irmão chega lá falando assim, ah... ela fala assim, ah, porque a minha irmã queria que você atendesse ela, que ela viu seus vídeos no TikTok e tal, não sei o que, não. Aí tá bom. Aí ele vê que ela precisa fazer uma cirurgia. E aí ele fala assim, eu preciso que você e a sua mãe assine pra gente poder fazer a cirurgia nela, pro irmão. Aí o irmão fala assim, não, eu sei falsificar a assinatura da minha mãe. Aí o irmão falsifica a assinatura da mãe, dá pra... libera pra fazer a cirurgia. E aí tá fazendo a cirurgia ele e a irmã dele. Só que a irmã dele é chamada pela doutora chefe de cirurgia pra abrir a cabeça do filho boiola dela. Uhum. Aí ela larga a cirurgia e fala pro Rodrigo assim, termina de tirar o tubo e fechar. Só que nisso a menina tem uma hemorragia bizarra e morre, né? Então ele fica super traumatizado e tal, não sei o quê. Aí ele fala que ele não quer mais ser médico, pererel. Aí tá, beleza. Aí Manu e todos os outros internos do Seattle Grace conseguem fazer ele voltar pro hospital. Fala, nossa, isso em 3 episódios? É, em 2 episódios, na verdade. Tô chocado. Tanto de acontecimentos na vida do TikTok. A gente precisa de você, você é... Né, você... A cola do Glee Club. É, o jeito que você cuida dos pacientes é diferente. Todo mundo se sente muito à vontade. Gravando vídeos, né, enquanto deixa todo mundo morrer. Exato. E aí, menino, ele decide voltar. Aí ele volta tendo um caos de intoxicação alimentar. Tem várias pessoas vomitando, nananã. Aí ele faz um procedimento lá, salva a vida do cara. Aí todo mundo fica assim, nossa, Rodrigo, você é incrível, você é demais. E aí, logo que ele tá, assim, feliz de ter voltado, de ter feito o negócio, aparece a mãe da menina que morreu com o irmão. Aí fala assim, não, porque alguém foi lá, no caso a irmã dele, né, ameaçar o meu filho, dizendo que se a gente tentar processar o hospital, a gente vai dizer que meu filho falsificou a assinatura, não sei o quê, nananã. E ela fala assim, o que é verdade, exatamente. Aí ela fala assim, eu quero que você guarde no seu coração todos os dias que você é o responsável pela minha filha ter morrido. Você é o responsável pela minha filha não estar mais aqui. E a sua vida, e você vai ter que viver com essa culpa todos os dias, e não sei o que, nananã. E aí, ele fica assim, aí ela dá a foto do, dá a brochura do velório da menina, né, com a menina em preto e branco, a data da morte e tal, não sei o que, e pra ele. Aí ele fica super abalado, assim, aí ele vai procurar a psicóloga do hospital, e a psicóloga do hospital fala assim, não posso falar com você agora, tô muito ocupada. Aí, de repente, corta a cena, ele tá fazendo um vídeo no TikTok falando, gente, eu não vou mais ser médico, eu não sirvo pra isso, eu faço tudo errado, e não sei o quê, nananã, esse é meu último dia como médico. E aí, quando você vai vendo a imagem da tela, você vê que ele tá no telhado do hospital. Mas, gente... E aí ele tá falando assim, já cansei disso, aí conforme ele vai andando, ele vai e se joga do terraço do hospital. Gente, o George O'Malley da série já assim, né? Só que aí ele não morre, né? Ele fica super fica lá todo quebrado, todo cagado, né? Todo cagado de todo morto. E aí é o terceiro episódio naquela barra. Se ele sobreviver, as próximas 48 horas vão ser decisivas. Se ele sobreviver às 48 horas, aí pode ser que ele sobreviva, mas não, ele morre, acaba morrendo. Até essa cena aqui, depois que a irmã dele descobre que ele faleceu. Ele morreu. Nono. Aí o segundo mais bonito do elenco, depois de Manu, faleceu. Se bem que o diretor do hospital, acho que tem potencial. O Grevista? Não, o Grevista não. O diretor Grevista mesmo é do bonito. Hospital. O Grevista tá aqui, ó. Cadê? Grevista. A mulher lá, muçulmana, ela vive dizendo que Manu quer comer o Grevista, né? Eu tava esperando por isso. Sim! Ainda tem esse plot, né, menino? Que a muçulmana... Ela é namorada da enfermeira que viu o Shema chegar lá com o menino depois do chemsex, né? Uhum. E aí elas estão lá, e essa muçulmana, ela é mó chatona, né? Ela toda hora que fica querendo expor as pessoas, não sei o quê. E aí na hora da greve, todo mundo adere à greve, mas ela não quer aderir à greve. Aí ela tá grávida, né? Não sei se é da menina, mas tá grávida. Elas vão se mudar pra Alemanha, não sei o quê. E aí, no final, a menina fala assim, não quero mais saber de você, você é uma chatona do caralho, acabou nosso relacionamento, vai pra puta que te pariu. Adoro você, é uma chatona do caralho. E aí, termina com a muçulmana, a enfermeira, uma barra. Esse aqui, Léo, que eu tô falando que é bonito, acho bonito, doutor diretor. Bom também. Né, que é o namorado da Peguete de Manu. Acho melhor que Manu. É porque Manu tem um negócio assim que eu, né... Desde Elite, né? A gente tem um... Nossa, o Manu tá com os bração, menina. Não é, menina? A primeira cena dele correndo na feira? Uhum. É. Eu acho que não convence como hétero, né, menina? É, então, isso que eu ia falar. Não me convence de hétero, gente. Você vê o outro lá falando de King Sex e ele sedento. E ele falando, menino, por que que não fui eu? Me convida, né? É? Me chama. O Manu, o ator, é boiola ou não? Quem? O ator, o Manu. Manu é? É. Não, não é? Pessoa que tem aquela entrega em Elite de já chegar botando a rola do outro na boca em cima da calça, né, menino? Mano, é. Só podia. É ótimo. Mano, é ótimo. Mas é isso, meninos. Eu vou terminar, né? Já cheguei no episódio 4. Eu vou terminar. Porque eu tô gostando. Eu tô gostando, achando ela interessante. Eu achava que ia ser tipo novela essa série. Ela é uma série mesmo, né? Ela é uma série, mas com esse tom, assim, meio... Tem o tom novelesco, obviamente, por ser uma série espanhola, mas ela tem mais cara de série do que a Depois do Acidente, que é uma grande novela em 10 episódios. Ela tem mais cara de série, né? E agora vai entrar na parte da greve mesmo, né? Que a greve começou no final do episódio 4. Então... E aí arrancaram o seio da prefeita, presidenta, governadora, né? Arrancaram o peito dela fora e descobriram que ela tá com mais câncer do que eles imaginavam. Ela é a mulher que eles estão operando no começo. Isso. Ela mesmo, né? E aí agora ela tá peitless, né? Ela tá monoteta agora. Então, a gente vai descobrir o que vem por aí. Mas tô interessado. Né? Mas é isso, menino. Então, respira. Respiramos aí, estamos respirando. Mas vamos falar então agora de uma série que impactou o Brasil, né? E que, inclusive, saiu hoje a notícia de que ela vai ser exibida na Bandeirantes na próxima semana, né? Que é Vidas Bandaidas, né? Ah, como eu tô bandida. Vidas Bandidas aí. Eu achei engraçado que Zanão falou que gostou muito dessa série. E eu achei ela muito ruim. Eu achei interessante de assistir. Eu achei bem ruim essa série. Mas, menino, é que eu tava vendo de série nacional, Os Outros, Justiça 2. Então, assim. Achei uma série ok, 4 episódios, meia hora cada episódio, vi rapidinho. Inclusive, Os Outros chocando o Brasil, hein, menino? Que Letícia Colim engravidou de Sérgio. Uau, olha, que coisa, né, menina? A gente nem falei isso, né? E eu falei isso antes de sair de férias, porque eu ainda não vi Os Outros da semana passada, né? Desculpa te estragar essa reviravolta. Mas eu já tinha previsto isso, né? Que ela ia ficar grávida do Sérgio. Todo lugar, né? Quando ela sabia, mesmo sem ela ter dado pra ele, eu já sabia que ela ia dar pra ele em algum momento e ela deu, né? Nos episódios antes de eu sair de férias. Mas. Vidas Bandidas, né, menino? Vai aí pra passar na Band, né? Semana que vem. No Cine Privé. Vai passar na Band. Jesus. 4 episódios. Ah, como eu tô bandida. É da Disney, né? Gente, é da Disney. Série, não tem cara de Disney nada, né? Nenhuma. É porque ela é do Star, né, menina? É do Star Plus, né? Mas como tudo tem aí essa coisa, né? Então, a partir da semana que vem, dia 12, na verdade, né? A gente tá vendo aqui o programa no domingo. No dia 12, na quinta-feira, vai ao ar aí o primeiro episódio de Vidas Bandidas. Vai ser um por semana. Então, ai, como toda quinta-feira. E assim, o elenco é bom, Juliana Paes, né, que tinha acabado de fazer Pedaço de Mim. Pedaço aqui, de mim. E ó, calendário novo aí no Estrela da Casa, hein, pra quem assiste, hein. Calendário novo no Estrela da Casa. É, já entrou no modo turbo. Mas começou já. Agora, já é modo turbo. É porque acaba dia 1º de outubro, né, o programa. Gente do céu, nem eles estão aguentando mais essa merda de programa. Já entrou, ó. Quinta-feira. Nem eles aguentam mais Gael sendo a única pessoa que escolhe música famosa. Ó, hoje teve workshop, prova da estrela, 2 indicados pra batalha. Amanhã tem balada. Sábado tem duelo, vencedor imune. Domingo, prova do dono do palco, indicação, resultado do hitmaker. E segunda-feira vai ser a eliminação. Na segunda-feira, não na terça. Menina, vai começar a sair um monte de música ruim uma atrás da outra. Pois vai, é. Vai. Porque diga-se de passagem, depois da primeira semana que eles colocaram as originais, nenhuma era boa. Você achando que Bem Que Se Quis era ruim, hein? É. A gente tava feliz com Bem Que Se Quis, mas não sabia. Então a gente tem quem? Amâncio, né? Tomás Aquino. E Rodrigo Silva só pra pagar de gostoso na série, né? Que e é também tem Maria Bock. Para o que ele serve, né? É, que ele é muito ruinzinho, né? Ah, eu achei que ele tava até ok. E Marina. E Maria Bopp também. Maria Bopp também tá nessa série. Quem é Maria Bopp? É Maria Bopp é. Do fim do mundo. É, a blogueira do fim do mundo. Mas na série ela é a mulher do Otávio Miller, lá. Trabalha pro Otávio Miller. Que ele tá comendo lá na casa. Na casa de Angra, né? Então, menina, Vidas Bandidas. O que acontece? A gente tem aí Juliana Paz, que é essa grande gênia do crime aí, organiza cassinos, né? E temos Rodrigo Simas e Raimundo, né, e Amâncio, que são esses bandidos de pé de serra. Faz um roubinho aqui, um roubinho ali, entrega tudo pro homem da aduana, lá, a polícia da aduana, e que é repassado pra Juliana Paz. Um dia, Rodrigo Simas tá comendo a irmã de Juliana Paz, descobre que vai ter um grande cassino no alto mar. E o que que ele e Amâncio decidem fazer? Na verdade, ele decide e obriga Amâncio a fazer roubar o cassino de Juliana Paz. Quando chega lá, dá tudo errado. Ele acaba dando um tiro na irmã de Juliana Paz, sua própria namor. Amâncio vai preso, né? E ele casa com a mulher de Amâncio pra viver uma grande vida em Cabo Frio. O tempo passa e Juliana Paz quer vingança. Vingança que ela quer. E aí ela vai na porta do presídio pra poder matar Amâncio lá. E a partir daí ela quer achar aonde tá Rodrigo Simas pra também concluir sua vingança. E é basicamente isso que acontece nos 4 episódios, né? Basicamente isso que acontece. E eu achei que não me cativou o suficiente. Eu achei tudo meio bege, como o Zanon diz. Assim, eu acho que ele é bem... Como é que eu posso dizer? Ele não desenvolve nada além da história principal, né? Não tem um... É só isso? É só a principal. E eu acho que é por isso que tem 4 episódios. Porque assim, não tem nem como enrolar também, né? Eles fazer uma coisa além disso. Acho que até que deu uma enrolada a mais, podia até ter 3. É, não, e a moral é só o que o crime não compensa, né? Porque todo mundo termina morto. No final, né? O crime não compensa, tá, né? Mas menos eu achei o Otávio até... Miller. Mas eu gostei de como é feito. Assim, eu acho meio que a Juliana Paz, no começo, ela, meu Deus, eu sou muito afuderosa, e no final ela é só uma idiota ainda atrás dos caras, entendeu? Aham, uhum. Ela não podia distinto. Viver a vida dela? Não podia viver a vida. Os caras dão um balão nela o tempo inteiro. Não, o Amâncio, viado, troca de carro, pega a moto, aluga não sei o que, vai de helicóptero. E ele sempre fazendo a coitada passar humilhado, não consegue nada. É. Sempre, otária demais. Não consegue, cara. Mas, e você, Léo? Já que Zanon não gostou, eu não gostei tanto... Eu quero que você vai ser o voto de desempate, o voto de Minerva. Eu não vi, né? Ah! Eu não ia ter como gostar, né? Não vi, não gostei. Aí não pode nem gostar nem desgostar, né, menino? Mas eu acho honesto essa questão dos 30 minutos, de 4 episódios, ser uma história um pouco mais concisa. Mas a verdade é que eu ficava assim, tá bom, né, menino? Que coisa. Interessante, hein? Poxa vida. Eu acho que é uma série que passa o tempo, que tem os personagenzinhos lá, que faz o negocinho deles, que é tudo ruim, né? Não dá pra você torcer pra ninguém. Não. Você torce até pro tiozinho. Menina, lá, eu confesso que eu quase torci pro Amâncio ter um final feliz com a mulher dele no bar. Sim, porque você vê que o filho lá dele, né, tava lá. Assim, eu não entendi o porquê que o Simas foi catar a mulher dele e assumiu o filho. Acho que foi só de vingancinha mesmo. De putaria. Por que, sendo que o cara não fez nada pra ele? Foi só de putaria mesmo que ele fez, entendeu? Foi só disso. Acho que nada mais, nada menos. Foi just putaria que ele fez isso. Pra sacanear o cara. Né? Mas acho bom. Gostei, assim. Tipo, se for uma curtinha assim, dá pra você ver de uma vez. Ver a história do começo ao fim. Acho ok. Então, é aquele negócio. Eu não gostei, Zé não gostou. Injustiça e os outros, não é o que eu falei. Não, aí é muito melhor. Aí é muito melhor, amiga. Aí realmente Aí ganhou. Ganhou, aí você tem pontos, né? Mas analisando ela sozinha, just ela, eu fiquei... Tá bom. Né? Achei que acabou criando um hype muito grande por causa da presença da Juliana, né? E aqui ela não tá tão bem quanto em Pedaço de Mim. Não. Eu acho que ela tá uma Bibi perigosa, mas baixo escalão. Nossa, menina, a cena que o Otávio Milha come ela no capô do carro. Ai, que coisa triste, gente. Ai, achei um pouco... Me deu um enjoo assistindo. Ai, eu achei um pouco. Fiquei assim... Ai, meu Deus. Mas Rodrigo Simas comendo já é outro nível, né? Sim. Sim, sim, sim, sim. Ele e sua cuequinha vermelha. Um bafo. Que sabor, né? Que sapore. Ai, pelo menos os refrescos, né, menino? Nem tudo foi ruim. Não vou dizer que foi ruim também, não foi tão bom assim. Ai, ai. Mas pra gente encerrar esse podcast, então, vamos pra uma série que foi guardada aí, as sete chaves para esse momento de hoje, né? Que é a temporada final de Volta aos 15/18. Perfeita. Foi aí a temporada final com a presença de Lari e Manu, né? Também tivemos a chegada aí de... Como é que é o nome do gostosinho? Enzo, né, menino? Enzo. Chegada de Enzo aí na série. Tem cara de Enzo, né? Ele tem cara de Enzo. Inclusive, tô seguindo o Enzo no Instagram agora, né? É lógico, você ia seguir, né? Ah, garota! Né? Nunca duvidei. Eu não desconfiei um minuto que você não ia seguir ele. Ai, que absurdo. Como vocês pensam mal de mim. Vocês são mais cretinas. É que ele é a cara do Charles Leclerc, né? Ah, é verdade, já tem essa, né? A cara de Charles Leclerc. Charles Leclerc! Mas eu queria que Leozes não falassem aí, porque a minha memória é um pouco afetada, né? Já esqueci muita coisa. Mas como foi essa temporada final? Gostei bastante da temporada final, achei divertix. Achei que entregou o que a gente tava esperando, né? Achei que entregou bastante do que a gente tava esperando. E, gente, que como é bom ver coisa nacional gostosa e boa, né, gente? Ai, demais. Eu acho que, assim, uma grande tônica dessa temporada pra mim, assim como a segunda, foi que eu fiquei grande parte dela dizendo assim, não vai dar pra fechar, não tem como. Uhum. E aí eles foram, riram na cara do perigo, na minha cara, e fecharam direitinho, né? Mas e aí, né? Conta pra gente. Vocês não são amigos do autor, né? Mas não é amigo da Gaut, né? Eu sou só fã da Gaut e da Raíssa Tavares. É do melhor episódio da temporada. Exato. E temos interações com a roteirista Raíssa Tavares também, né? Então. Também. Pra mim já são meus amigos íntimos. É tipo você é marmita do casado de Hensgert, elas vão ser amigo íntimo. Uhum, sim. Porque a gente terminou na temporada passada com... Oh, meu Deus, esqueci o nome da menina. Anitta. Anitta deletou o Flogs, né? Ela falou que superei, agora eu vou viver minha vida no presente. Ela tinha acabado de salvar o mundo, né? Com a história lá do caderno de Eduardo. E aí ela, né, se despediu ali de Joel passado e foi. Falou assim, agora chega de viver de passado. Porém, começando a temporada com a Anitta, né? No lugar desconhecido. Uhum. Que aparentemente ela não fez essa faculdade, não viveu essa vida, né? Porque a Anitta agora é uma orgulhosa estudante universitária na República das Imperatrizes, né? Que pra mim é o melhor núcleo de série já feito na história. É muito bom. É muito bom mesmo. Eu achei muito interessante esse conceito do De Volta aos 18, porque assim, por mais que a Anitta tivesse coisas que ela não lembrasse ou coisas que mudavam levemente, ela estava numa vida que ela conhecia, né? Então, numa cidade em que ela viveu, com acontecimentos que ela sabia mais ou menos o que ia rolar. E o conceito de agora foi, ó, a gente vai te jogar num lugar que você não conhece. Então, assim, ela estava ali, por mais que ela tivesse, né, pessoas do passado dela, você vê, ela não conhecia essa menina que era chefe da República, ela não sabia com quem ela estava envolvida, ela não sabia... Porque nada. Se você pegar muitos personagens, mudaram muito, né, nesses três anos de série que passou off. Então, sim. Assim, a relação dela com o Fabrício é outra, com o Joel, a irmã dela tá no Canadá, que eu achei a piada maravilhosa, né, Luísa? Foi maravilhosa a piada, Luísa no Canadá. A Carol tá muito diferente, a relação dela com a Camila é outra. A Bruna, né, que era só a roqueirinha no amor da irmã dela também tá totalmente transformada. Os amigos que ela tinha antes, então o Henrique, que era o primeiro par romântico, tá fora, tipo, tocando numa banda, né, super sucesso. É, Faísca, que era o par romântico aí de Camila, continua, mas agora, né, uma relação aberta. Também, relacionamento aberto. E ela não sabe ainda se ela deu pra João Guilherme, se não deu, né? Sim, aliás, eu amei isso também, no quanto a série se permitiu ser mais vulgar, entre aspas, né? Porque não chega a ser vulgar, que são um monte de adolescente falando porra e deu, né? Porque, assim, a gente não tinha como fazer isso no começo com 15, porque eu acho que seria meio muito julgado, assim. Tanto que, você vê, quando a Anitta tem 15 anos, ela não beija na boca dos meninos, porque eu acho que eles pensaram assim, ah, vai ser meio estranho uma mulher de 30 e pouco tá aí beijando os menininhos. Então só tem aquele beijo com o Fabrício e tal. E agora a Anitta tá super liberada. A Anitta, inclusive, tem momento safadinho com o João Guilherme, né? Tem umas coisas assim. Clara Castanho sedentíssima. Nossa, sempre. Clara Castanho subindo pelas paredes, né? Tipo, treinava a grade inteira. Gente, quando Clara Castanho pega o homem da biblioteca, eu morri. Da Xerox, é maravilhoso. Sim, da Xerox. Qual que é o nome dele? É Cabra, não é? Coisa assim. Cabra, é. Eu achei ótima a cena que a Anitta tá com o moletom, né, de Fabrício. E aí as meninas falam, você deu pra ele, né? Aí ela, eu não dei, gente. Eu acho que não. Aí ela acha, ela deu sim. Maravilhoso. E ela, desde quando vocês falam desse jeito? Muito bom. Mas assim, a gente já de cara esse mistério, né? Porque a Anitta tá ali, se situando. É! E ela não sabe por que ela tá ali. Também é diferente, né? A forma que ela exato, vive. Não é ela que controla, né? Ela não consegue mais logar no flogging e tal. E aí ela desconfia que alguém está viajando, assim como o Joel fazia na segunda temporada, e tá levando ela pro passado, pro futuro, né? E Joel não lembra, né, de tudo isso que rolou. Ele tem uns sonhos, uns devaneios, mas... Aliás, gente, eu tenho que dizer que os dois atores que fazem Joel, além de ser muito parecidos e grandes, gostosos, eles são muito bons de comédia, assim. Eu acho que... Eu gosto muito de todo o elenco, né? Não agora, gostoso, que gostoso. Nossa, tá muito ruim. Ah, ele é ruim mesmo. Ele tá feio também, né? E tá muito feio. Feio. Nossa, o João Guilherme, coitado, assim, embarangou, né? Depois que ficou mais velho. Eu acho que dos atores no futuro, o Gostoso que Gostoso é o piorzinho. Mas o Joel, ele pra mim é perfeito em todas as timelines. Ah, eu amo. E ele segura muito. Ele tem umas cenas engraçadíssimas. Essa história que a Anitta fica falando... Fica falando não, né? Ela fica tentando esconder que ele vai morrer, mas ele sabe. Ele fica tipo, ah, então tá bom, né? Já que eu vou morrer mesmo. Achei muito bom ele. Ah, não, eu gosto muito também. Eu gosto também muito do episódio do Dia da Marmota, né? Acho muito bom. Maravilhoso, gente. Aliás, o Zanão falou que eu ia amar esse episódio, né? E ele tava com toda a razão. Mas esse episódio, ele tem uma curiosidade que, assim, eu estava vendo a série tranquilo. E aí, não me perguntem por que raios, quando eu fui ver o episódio 5, ele começou em inglês. Tipo, começou com a dublagem em inglês. E aí a dublagem tava muito boa, inclusive, né, elogio aí, porque eu fui descobrir que essa dublagem existia, era muito boa nesse episódio. E eu fiquei pensando, será que o episódio é em inglês? Tipo assim, ele fica como se fosse uma série gringa? Por isso que o Zanon falou que eu ia amar. Aí depois eu vi que não, só a configuração da Netflix que tava errada mesmo. E gente, loop temporal é um negócio. Eu vi a Gaut comentando no Twitter como foi a gravação e tal. É um negócio que é um pesadelo de gravar. Então assim... Pra esse episódio ter ficado tão bom quanto ele ficou, e pro roteiro dele funcionar tão bem, com as várias situações que eles estão botando ali da República inteira naquele caos, e isso da Anitta, né, ter que ir indo descobrir, então ela mexe na relação da Carol com a Camila, ela vai atrás de cada par romântico, ela fica... Cara, foi muito bem feito, muito bem pensado e muito bem executado, assim, eu dou palmas, bato palmas pra todos os envolvidos na produção, porque ficou incrível. Porque tem detalhes, assim, que... Porque, assim, você já começa... É assim, se você presta atenção, como... Eu não acho que... Não sei se quando você assiste, você percebe, mas tem detalhezinhos, principalmente com Lari Manu, a nossa Darth Vader do... de Volta aos 15. Ela... No primeiro vez que ela aparece, ela se molha, e no segundo ela tá de guarda-chuva. E Maísa só percebe depois... Eu acho que tem uns detalhezinhos que eles fazem ali que são muito bons e que ajuda a construir todo esse episódio. Que eu falei que eu, na hora que eu assisti, gente, eu falei a cara do Léo esse episódio. Porque, assim, eu devo já dizer que... Da morte da Parabéns, que você adora, e depois tem o seu o seu conto que você fez no livro lá. Aí na hora que eu vi, eu falei, ai, gente, leva mais. Eles falam de feitiços do tempo, né, viado? Uhum. Agora sim, eu acho que toda a história da Lara e Manu, por razões óbvias, por a gente saber que era a mais famosa do elenco, e por como ele é colocado na série, não é uma surpresa de forma alguma. Porém, isso não tira o mérito, pra mim é uma história muito legal, muito bem feita, né, como eles colocam. Agora, eu senti falta, e aí isso é um problema meu, que eu sempre vou achar que teve pouco de Volta aos 15, né. Eu acharia muito mais interessante se a temporada tivesse corrido até ali daquele jeito, tivesse um episódio inteiro do ponto de vista dela, porque eu acho que ela acabou ficando meio apagadinha, né, na temporada, e eu entendo ela ser apagadinha, porque em teoria era pra justificar, né, porque ela era personagem excluída, que só era chamada pras coisas porque não tinha outra opção, mas eu ia achar muito legal ver a temporada do ponto de vista dela e ver porque que ela tomou aquelas decisões mais detalhadamente, e aí depois voltar pro final da série, mas entendo que a gente tinha que fechar em 6. Quando terminou o quinto episódio, aí eu já sabia que era o final, eu falei, nossa, se tivesse um episódio da ponto de vista, um episódio inteiro, tá? Cinco episódios que passou do ponto de vista dela, o que ela fez, ia ser muito legal. Maravilhoso, ia ser muito bom. Mas também, assim, não é uma temporada que tem barriga pra você, podia tirar isso aqui pra poder colocar. Porque todos os episódios, tipo, do acampamento, que eles vão, é divertido de acompanhar, porque é uma série que você assiste não só pela história da volta, é pelas interações que ela tem com os amigos e tudo. Sim, não tiraria nada, eu adicionaria 2, inclusive, eu faria um da Lari e faria alguma outra história, assim, porque eu tava muito envolvido em tudo, eu tava envolvido na história da Bruna com a menina novata, né, que teve a sua atrasada, tava super com Camila e Tom, maravilhosos. Os personagens novos que foram entrando, dos mais idiotas, tipo o Whisky, até esses novatos, o Cabra, o cara da biblioteca que era do mal. Gente, eu acho tudo muito incrível. Universitária Lúcia, né? Nossa grande escritora aí do Livro dos Ovos. Ai, gente, a gente ficou sabendo, né? Que na verdade era Ô Lúcia. Sim, a grande música. E ela fala, ficava melhor Carla mesmo. Cara, eu achei... Sério, eu já amava essa série, mas acho que eles chegaram num nível que dificilmente a gente vai ter algo do tipo, assim, sabe? Achei... Todo mundo tava muito bem, você vê que o elenco tava entrosadíssimo, tava muito feliz de estar fazendo aquele projeto. Nossa, eu fiquei... Não, esse elenco é muito, muito, muito bom. É muito bom. Você vê o prazer que eles têm de fazer isso. Eu acho que o episódio do lago, né... Mostra muito o quanto eles estão muito entrosados, assim. Esse episódio do lado eu amo. Viado, e João Guilherme cantando a música do pai dele. Quase. Olha. Uma cacofonia, foi maravilhoso. Ele não canta bem? Não canta. Ele canta bonitinho, aí fica. Eu acho que ele canta ok. Que na hora que você vê que ele tá cantando a música do Leonardo, eu acho que fica tão mais. Uma coisa que eu acho não só do elenco, como das minhas amigas pessoais, diretor e roteirista, e todo mundo que faz a série, são pessoas que fazem a série, que para pessoas que vão assistir a série, que sabem que vão pegar referências, que, meu, todo mundo que vai ver João Guilherme cantando a música do pai, João Guilherme dando um selinho na Larissa Manoela, tanto Larissa Manoela e Maísa se dando um beijo. Colocar referências de coisas que já aconteceram, memes da época. Afinal... Né? O término do casal João Guilherme e Larissa Manoela comparado ao término de Angelina Jolie e Brad Pitt. Menino, nossa. Só faltou essa piada. Ia ser tudo na minha carreira se tivesse essa piada aqui. Ai, nossa, eu ia gritar, né? Eu ia gritar. Porque mas eu acho que foi feito, é isso que eu falei, jeito que gosta de assistir e de ver coisas que vão além daquilo que é só contar a história, tipo, trazer referência, trazer piada, entrosamento e essas, e não só referências do Brasil, de filmes, como teve, que ela fala lá da volta do loop temporal da Emanu, tudo isso. Não, e você vê que, assim, pelo menos do que a gente conhece da Gaut e da Ai, né, imagino que tem outras pessoas envolvidas, a gente vê que é gente que, botei RBD porque eu gosto. Falei de Crepúsculo, né, que a relação ali do Dom e da Camila é definida por Crepúsculo. Ai, no começo. Ele é Team Edward ainda, maravilhoso. É, porque eu acho que a gente costuma ver muita série Team escrita por velho sempre, né? Não que, não que a gente, sendo da mesma geração de Rai e Gato, a gente não esteja velho. Mas eu acho que falta isso de tipo, porra, eu tô colocando... Você vê, a música do Leonardo, pouca gente, ninguém de 15, 18 anos vai pegar. Mas eu nem sei se a série foi pensada pra essas pessoas, né? Tipo, então, assim, Eu acho muito especial o que foi feito. Sim. Pensada para velhas como nós. Eu acho que deveriam começar com Gregório, né? Mas eu... Gregório. E quem que era... isso é maravilhoso. E quem que era o grande amor de Gregório? Vocês sabem, né? Eu acho que eu não contei, né? Então, eu vi depois que tinha uma coisa com o João Vicente, mas eu não vi nessa época. Era isso. Era o João Vicente. Era o João Vicente. Mas isso é mostrado? As pinturas, os desenhos. Ah, então, porque aparece uns que é João Vicente como namorado dele. Eu falei, gente, mas eu não vi essa cena, não. Naqueles papéis que tem na parede lá e tal. Então, isso aí também, outra referência. Você pega o cara que é do Porta dos Fundos, coloca o outro, só fala que eles eram apaixonados, assim. Sim. E todo mundo é viado sapatão nessa série, né? Não, sim, viado. Tanto de LGBT, eu fiquei como? Tanto que quando o Gaut fez um post dizendo cada um que era, eu achei que ela estivesse exagerando, né? Sobre quem era GLS, mas... É, você vê todo mundo pendurado numa árvore de lésbicas, né? É, você quer morrer pendurado num pé de lésbicas? Mas eu acho que essa série devia começar a ser referência, aqueles que pegam a profundidade, para outras séries que vão fazer no Brasil, porque por tudo que eles fazem nela, que merecia ser mais... Eu acho que está sendo bem valorizado pelas pessoas, principalmente essa terceira temporada, que eu acho que foi... Ah, foi um mega hit de países de língua. Ainda tá no top 10 do... Coisa. E faz duas semanas que estreou, ainda tá. E aí você vê que, assim, a gente teve uma época com muito sci-fi, muita distopia, né? Que a gente pega 3%, pega umas séries que vieram na carona. 3% a gente gosta, tem seus méritos. Mas, assim, estamos precisando fazer um grande sci-fi dramático? Ou podemos fazer uma série de jovens mais, assim, descompromissadas, que tem uma traminha, né, mais elaborada, mas que ao mesmo tempo tem diversão e tem casais? Eu acho mais interessante esse estilo, né? Não sei. Podemos fazer, né? Eu não gostei tanto, mas eu entendo, do negócio da briga de chip mesmo, porque eu acho que o Joel nunca teve chance, sendo bem realista, mas eu prefiro o Joel. Eu prefiro o Joel. Mas menina, se você for parar desde a primeira temporada, em nenhum futuro, Anitta termina com o Joel. Ela sempre é amiga dele, ela nunca tá namorando com ele. Não, tem um que eles estão juntos, tomando a cervejinha, não tem, não. Eles falam. Tem, sim. Eu acho que não tem, eu tenho quase certeza. E com o Fabrício, tem a primeira... ela tem uns 3, 4. A primeira vez que ela vê o Joel adulto, eles estão juntos. É? Eu não lembro. Estão tomando cervejinha e tal, ele é namorado dela. Aí depois ela volta de novo. E aí não fica mais com ele. É, aí depois ela vai fazendo uma merda atrás da outra. Mas é aquilo, assim, tipo, eu não acho que ele teve chance nunca, assim. Eu acho que ela sempre viu ele amiguinho. E a série tentou fazer esse triângulo acontecer, e tanto que as meninas falam, né, que tinha muitos Jonitas e muitos Fanitas na série. Mas, assim, particularmente, eu só acho que o Fabrício rolou a partir da segunda, principalmente, porque por causa da amizade do João Guilherme com a Maísa. Não vejo problema nisso, mas pra mim foi meio do nada. Mas tudo bem, assim, apoio o final, achei bonitinho. Fora isso que vocês falaram, né, do gostoso que gostoso dá uma estragada no futuro. Uma puta estragada, né? Pois é. E assim, gente, eu preciso falar do quanto a Camila Queiroz. Ah, querido, e a Maísa foram ficando iguais no decorrer da série. Iguais. Menino, muito. Tem uma hora que o cabelinho delas tá assim, a carinha. Eu falei, gente, como é que pode? E o pior é que na primeira temporada eu não achava nada a ver. Também. E agora, nessa última temporada, eu falei, gente, é a mesma pessoa praticamente mesmo. É, porque assim, né, a gente tem que dizer que Camila não se parece, né? Ela adulta e ela... Tanto que a ela adulta teve... é mais morena que a mais nova, né? Exato, assim como a Mariana Rios, né, que não apareceu agora, não voltou. Que tem absolutamente nada a ver. A Lari Manu, adulta, apesar de ter achado a atriz boa, ela... Gente, Juliana Paiva. Ela eu parece a mesma idade da Lari. Mas eu achei que condiz, não achei diferente. Juliana Paiva, cara. Eu acho que os melhores são Joelzinho mesmo e que são muito parecidos. Juliana Paiva é da onde, essa moça? Da novela das 7 agora. Ah, é aquela que é a rival da Rafa? Aham. Uhum. Ah, é a Artemis Andrômeda, um negócio assim, não é? Isso, Electra. Electra. Ruinzinha, bichinha. Ela é muito ruim. A Juliana Paiva. Ai, gente, vocês não acharam que Lari Manu entregou no momento de viado, quando ela vira vilã, full. É assim, foi incrível. Eu acho que ela não precisava ter sido vilãzona desse tanto. Mas já que era pra ser, acho que a bicha abraçou de um jeito que foi muito espetacular. Sim. Porque eu entenderia se ela só dissesse assim, ó, eu era fracassada, decidi ficar indo e voltando. E sinto muito, você foi efeito colateral, mas você vê que ela realmente obcecou na Anitta ali, né? É, porque a Anitta... Tudo que ela queria era uma amiga, né, menina? Uhum. Porque a Anitta foi, assim, ela voltou no tempo, a Anitta foi a inimiga dela, mas foi a primeira amiga que ela tinha ali, né? Também, sim. Né? Foi agora, por causa da Anitta que ela começou a... Eu tenho que fazer uma observação sobre a escolha final, do final mesmo. Que assim, que eles explicam, né? O Gregório tinha inventado o floguinho. E aí, no momento em que ele quis acabar com tudo, a Anitta logou a primeira vez. E aí, por isso, ela ficou viajando. Depois, a Lari logou quando a Anitta excluiu a conta dela. Então, o poder passou adiante, não é isso? Sim, é isso. Só que a Anitta tinha excluído o floguinho dela, correto? Sim. E aí a solução que eles dão no final é tirar uma foto de todo mundo e a Anitta postar no próprio floguinho. Que não existe mais. Não voltou. Eu achei que ela ia postar no floguinho da Lari naquela cena, mas não, ela posta na Anitta maluca. Não. Ela mudou a senha do flogão. Ela usa o da Lari. Da Lari, ela mudou a senha. Então, ela muda a senha do da Lari no futuro, no presente. Só que quando ela tá lá com os amigos no laboratório, tirando a foto, ela posta no dela. Jura? Anitta maluca? Juro, ela põe a Anitta maluca. Não, prestei atenção nisso. Pra mim ela tava logada no de Lari depois que ela trocou a senha. Não, eu acho que ela loga no da Lari só pra voltar, pra atrair ali. E aí depois o dela ressurge. Gente. Recriou. É, mas é igual aquilo, o Gregório não andar no tempo com ela junta. Também não faz sentido. Porque mas é porque ele já tinha saído do espectro. Que... É, então, mas também não faz. Mas assim, eu acho que tudo bem. Pra mim. É assim como o Joel antes viajava e depois parou, né? Então. Mas assim, se eu falo de chatice mesmo, não vai jamais girar o impacto da série pra mim, né? Uma coisa que eu achei legal disso da Lari também. É porque, assim, a gente vê que ela é meio excluidinha no decorrer da temporada, mas a gente acaba não prestando atenção nas coisas. Tipo, quem furou os pneus? A gente fala, foda-se, quero ver o acampamento. Mas será que eles não fizeram isso? Depois que ela só foi na viagem... Porque furou o pneu. Mas eu acho que eles fazem isso de propósito, pra gente... Sim. A gente já imaginava, né? A gente já tinha certeza que a Larissa Manoela ia ter um papel importante na temporada, não ia ser uma qualquer, né? Sim. E aí eles fazem isso de, tipo, não focar tanto nela, não dar tanto destaque pra ela, justamente pra gente não, né, pensar mais nisso. Que eu acho sim. Que não, e foi legal porque, embora eu soubesse do anúncio, né, que foi feito que era ela, eu não imaginava, por exemplo, que aquele dia em que a Anitta defende ela, da professora, era um dia que mudaria muito, que foi tipo o pior dia da vida dela, que ela desistiu da faculdade, isso aqui. Pra mim foi passando, e eu fui me perguntando em que momento ela ia estar viajando, por quê, mas eu não pensei que era por causa dessas pistas que eles vão dando. E até quando ela vai ficando meio excluída, você fala, é só um artista, né? Meio doidinha. Sabe o que eu pensei? Porque ela começa a falar do Joel. Pra mim, o que aconteceu? Ela é do futuro, ela fica com o Joel e o Joel morre. E aí ela volta pra tentar salvar o Joel e por isso que ela tá fazendo essa coisa toda, entendeu? Ia ser legal também. Poderia ter sido uma saída, assim, eu pensei. Se tivesse o episódio dela, poderia ter esse plot desenvolvido. Se minhas amigas íntimas tivessem mandado um zap, eu mandava pra ela, tô sem ideia aqui. Amo. E assim, uma coisa que foi a coisa mais fofa também, que eu tava esperando desde o fim da primeira temporada, que tem as Anitas em Paris, foi o que eles fizeram na cena final, de botar os adultos e os adolescentes juntos. Ai, foi muito querido, né, esse final. Foi fofo. Pena que não teve todo mundo, porque acho que eles não quiseram fazer o casting de todos os atores mais velhos, né? Mas ia dar muito trabalho, né, menino? Ia. Eu acho que podia ter mais uma ceninha de Anitta nova e velha, pra dar pra dar um tchauzinho. Eu acho que merecia. E Camila Queiroz tava de peruca, né, nessa temporada, né? Ah, é? Eu vi ela falando. Ela tava de peruca, porque ela tava gravando a novela da HBO Max, que ela tava loura. Bastante boa a peruca, então, porque eu nem percebi. Eu vi ela falando que na primeira temporada ela usou o cabelo dela, aí na segunda ela usou meia peruca e agora ela teve que usar a peruca toda. Foi. E olha que pra não vazar pra Leoz, que Leoz é o rei de achar as perucas no, no, na, na, nas pessoas, né? Então tava realmente uma boa peruca. Né? A tia peruca no Brasil, né? A tia peruca. Agora ela apareceu pouco, né? Se a gente parar pra pensar assim. Sim. O que não é problema, que a gente queria ver o jovem. É, não, os adultos deixa pra lá, né? Mas eu acho que pode ter sido isso também, que ela tava fazendo a novela, né? Então não tinha muito como colocar a gatinha pra trabalhar. E aí eu quero abrir pra vocês o seguinte questionamento. O povo lembra que a Anitta era viajante do tempo ali no futuro? Ou a partir do momento em que eles repostaram a foto, a vida seguiu tipo meio no automático sem ninguém saber de nada, nem a própria Anitta, né? Parece que não lembram. Eu acho que foram se esquecendo com o tempo até não ser mais importante. O tempo foi apagando aquilo da cabeça deles. Não que eles tenham esquecido de uma vez só. Eu acho que parece que ali, no caso, na cena final, eles não lembram do que aconteceu. Eu acho que não lembram. É até porque eu fico pensando, né? Tipo, os que sabiam podem estar esquecendo. Mas tinha gente que não sabia de nada. Tipo, a universitária Lúcia, que teve que trancar lá ali na sala. Ela só tava de gaiata ali. Em algum momento ela questionou o que que rolou e os outros só falaram, não sei. É, pode ser. Larissa esqueceu também, porque tanto a Anitta tem que ter esquecido pra ela ter vivido uma vida normal, né? Sim, até porque aparentemente ela e a Anitta e Larissa Manoela, elas continuam, né, mais firmes do que nunca agora. Friends, né? Continuou mais firme do que se nunca. Se juntas já causava, né? Imagina. Inclusive juntas. Morando juntas, né? Tanto que ela fala assim, ai, trouxe sua câmera, porque senão você ia esquecer de tirar foto, não sei o quê. Achei tão lindo. Gente, me deu um desespero em achando que João Guilherme do futuro, que gostoso, não ia estar vivo. Confesso que deu alguns segundos que eu falei assim, morreu mesmo. Que tinha algumas chances. E aí ele põe a mão no olho dela, ela vira e vê ele. Eu falo, nenéns. Nenéns, um horroroso, né, menino? Horroroso daqui. João Guilherme, por quê, né? Porque João Guilherme tem a idade que já podia fazer ele velho, inclusive. Todos eles, né? Não ia ser problema nenhum. Eles têm o quê? 25 anos cada um? 23, 24, uma coisa assim? Ah, não, acho que 21, 22. 21, 22? É, João Guilherme, cadê? João Guilherme Ávila. Que a Maísa eu sei que tem 20. É, João Guilherme tem 22 anos. Gente, eu cheguei. Achei que ele tinha uns 25 já, 26. Não, 22. E tá namorando a Bruna, que tem 29, né? A Papa Anjo, o quê? A Maísa acho que tem 21. É, 22 também. A Maísa eu sei que é novinha. Uma cena que eu achei muito foda também, que eu acho que eles, né, conseguiram dar uma aprofundada nesse sentimento da Anitta, né? Porque assim, pra gente assistindo, é só muito legal. Ai, olha, ela tá na faculdade, né? Que ela nunca viveu, não sei o quê. Mas pra pessoa que tá vivendo isso, provavelmente é um pouco desesperador, né? Tipo, chego num futuro agora que é totalmente diferente de tudo que eu conheço. E aí, de repente, eu volto pro passado pra não saber se eu vou conseguir viver essa vida, não sei o quê. E aí, quando ela dá aquela surtada ali do loop, eu achei muito, muito bom também o que botam de texto pra ela, que ela começa a dar um esbrega em todo mundo. E, ah, vocês não têm ideia do que é passar por isso. De tá sempre flutuando. Eu achei muito legal, assim. Por mais que a série não pretenda explorar em grandes nuances do que é esse sentimento, eu achei que eles foram muito bem-sucedidos em fazer esse desabafo dela. Não, e aí você vê a cena toda e eu ficava pensando, quer ver que agora ela não vai conseguir voltar e ela não volta? Eu falei, que ótimo. Que é muito boa a cena, a construção da cena dela se cansando, fazendo a mesma coisa sempre. Sim. Muito legal. Muito bom mesmo. Muito bueno. Vai fazer falta essa série. Vai. Ai, era uma gostosura de ver, gente. Gaut tá aí prometendo vários spin-offs, né? Por mim, faz todos que ela quiser. Ai, tem um que a Rai falou que quer fazer Lari Manu no multiverso, né? Porque ela não se contentou com o final dela. Ela entra no floguinho, aí ele Gregório e ela entra no multiverso com várias Lari Manu. Amo. Adoro! Adoro! Ai, mas eu aceito. Quantos spin-offs vierem, gente, de coração aberto. Acho que tem coisa boa, tem que ser assim mesmo. A gente tem tanta coisa boa. E se não der pra fazer, gente, vamos fazer várias séries, né, no estilo e envolver essa equipe aí. Eu vi que Rai foi envolvido em tudo, né? Era, tipo, roteirista de piada, roteirista de não sei o quê, de encaixe. Falei, gente, põe Rai em tudo aí. E logo vai sair a série do livro de Rai, né? Sim, os 12 signos de Valentine, né? É da Netflix também? Não sabemos ainda. Ela não falou. Se é Netflix, se é Prime. Acho que ela tá na fase de... Porque ela passou um bom tempo, né, guardando informações. E essas coisas que são vendidas também, às vezes ficam parado, né? E ultimamente ela falou, ah, quem vocês imaginam no elenco, tá? Então acho que deu uma andada maior. Entendi. Deve ser Prime, então, né? Prime Viral. Ah, vamos preferia ver. Que fosse Net, né? Mas vamos ver. Eu também preferia. Ah, eu também preferia que fosse e Net. Queria que Isadora fosse Lari Manu. Ah, não, me foge dessa. Que é a protagonista. Quem tem a atriz jovem? Tem que ver as jovens que tem. Clara Castanho. Pode ser também. Uma não, querida. Não é Clarinha. Clarinha já tá especializada em pegar um monte de gente, né? Que... Ai, Carol gente. Tava aí. Claro, claro, uma querida, gente. Você sabe qual é a história de 12 signos, Sassi? Não sei. É uma menina, Isadora, é universitária e tal, que ela faz um blog, ela vai fazer um projeto, ela cria um blog de uma pessoa que o experimento dela é pegar um cara de cada signo. É, começa tudo porque ela é traída no dia do aniversário dela. Sim. Pelo boy dela, que acho que era ariano. Acho que sim. Acho ariano Nago. E aí ela passa numa quer testar qual que é o melhor signo, né? E aí ela vai pegar um cara de cada signo. E aí ela sai descrevendo os encontros. E aí tem o homem que ela se apaixona, que é Andrei, que ela não sabe o signo, porque ele foi adotado e não sabe que dia é o signo. Aí, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Né? Exatamente. E aí a bicha vai... E ela vai... A bicha não pega, assim, dá uma pegadinha, não. Ela transa com vários, é uma loucura. Que loucura, que delícia. Quero. Ah, super pra frentex, adoro. Muito bom, gente. Os livros de Raya é muito bom. Li dois, né? É, não, li três. Li dois ou três, não lembro. Eu li Isadora e li aquele, o último, né? As Vantagens. As Vantagens de Você. Que é maravilhoso. Ah, eu li o Hacker também. Hacker não li. Gente, Ctrl Z. Uhum. Adoro. Não leu Confidências? Não, queria ler. Preciso pegar ele. Tem que Confidências, tem, né? Acho que ela colocou no limite um dia desses, não foi? Uhum. Mas, então, meninos, vamos para os comentários das últimas duas semanas daqui desse podcast maravilhoso, incrível, sensacional. Vamos começar, então, com os comentários do nosso episódio 419, né? 419, que a gente falou de Emily em Paris, falou de Os Outros, falou de Loteria Mortal. Começando aqui com Marcelinho Souza dizendo... Cadê os roteiristas brasileiros? Só tá aparecendo ruim? A gente acabou de falar de roteirista bom brasileiro aqui. Exatamente. Acabou de falar. Adotem um roteirista brasileiro. Adotem um roteirista brasileiro. Raiva desses filmes genéricos só gastando dinheiro pra nada. A Netflix só fazendo esses mingau cinzento e diz que é filme. Meu Deus, revoltado. Revoltado que ele tá aqui, tá? Próximo comentário de Amanda Aparecida, também tá sempre com a gente por aqui, dizendo... Apareceu. Apareceu a Margarida, no caso apareceu a Amanda Aparecida. Bloco de amenidades, adoro. Se não fosse o bloco de amenidades, ia continuar com a referência errada. Eu também achava que a Bruna tinha feito referência à música da Glória Groove. Nem lembrava do nome do canal da Kéfera. Riso, riso, riso, riso. Mas, riso. Sim. Gente do céu, o leque de referência tá ruim. De toda a pauta, só vi Emily em Paris e tô torcendo pra que na segunda parte a Emily seja feliz e fique sozinha ou com qualquer um, menos o Gabriel. E sacanagem a outra vagabunda não revelar que não tem bebê nenhum. Boas férias, Sassi. Já voltei, infelizmente. Tururu. Próximo comentário, Júlia Caldas. Pra desejar boas férias pra mim, Amanda. Boas férias, Leose. Próximo comentário, Júlia Caldas, diretamente da Holanda, dizendo... Já coloquei jackpot na listinha, carinha animada. Amo. Mas quanta coisa do Ryan Murphy. E as últimas nem foram boas. Concordo em tudo com relação a Emily em Paris. Ainda muito gostosinha de ver, mas esse relacionamento com o Gabriel já deu. Beijo, tóxico. Gente. Beijo, Ju. Beijo, Julia. Próximo comentário do nosso jurídico, né? Mari Barbosa, dizendo... Emily, eu já não vejo mais graça nela com o Gabriel. Ansiosa pelo italiano. E pra mim, ela continua cafona. Camille tá cada vez mais insuportável. Legal esse filme do Pacificador, hein? Vou assistir. Gente, passando mal com essa música do frango. Amei que a música é toda lúdica, falando os maiores absurdos de duplo e triplo sentido. Eu amo. Eu amo também, gente. Tem que dizer que a nossa música do Frango não tá recebendo a valorização suficiente lá na playlist do YouTube. Quase ninguém ouviu ela. Que absurdo. Que absurdo. Aí depois, querem mais, entendeu? E não valorizam o que tem. É. Próximo comentário aqui, ó, de Levi Ventura, dizendo, de onde o Ryan Murphy tá tirando tempo pra escrever tanta série assim? Deve tá fazendo várias viagens de ácido pra ir, tendo várias ideias. Tô querendo voltar de coração aberto pra essa segunda temporada de Os Outros, mas só de lembrar que tem que acompanhar o plot do Little Márcio, já fico com preguiça. Gente, pra que coração aberto um negócio ruim desse? É, não precisa, menino. Gente, precisa. Pula, vai, economiza sua vida. Vê outra coisa. Vê ele bota aqui. Ah, a Dana que foi no Drag Race é a Dana Paola que vocês sempre falam? Não sabia. Agora você sabe. Vai ouvir, Child Star, tá? E vai sair o documentário dela confusão, no Disney Plus. Né? Ela tirou do nada o segundo nome. Não, é verdade. Agora é só a Dana. Ela vai ter um documentário no Disney Plus, né? Mas não sei se vai liberar pro Brasil. Aí se... Aí vou ter que usar VPN. Segura aí, Jadão. Tem que liberar aquela lotou o Cine Joy? Ai, garoto. Ai, que ódio. Nossa, ainda bem que não estou louco. A edição desses primeiros episódios do Global Stars foi meio esquisito. E me digam, por favor, que vocês vão comentar o Global Stars episódio a episódio. Tamo comentando. Olha que loucura. Bafo. Reclamando, mas tamo. Ah, mas se não for pra reclamar, né, gente, né, amiga? A gente nem vem, né? É. Gostei muito dessa dica do filme da loteria. Já vai pra minha lista aqui. E Leózio, o meu favorito é o Ryan. Ah, eu não fui como mais um que não vai gostar do Aaron. This is for the people who was lost, somebody. Do nada. Próximo comentário de Dan Leite, também tá com a gente aqui todas as semanas, dizendo: o programa estava bom, mas o ápice pra mim foi a Record of the Year, Melu da Padaria. Que hino! E só pra deixar registrado, o final de Umbrella Academy foi um lixo. Eu não esperava menos, né? Nem vejo. Mas a série toda é ruim, né? É, mas eu não esperava também. Próximo comentário de Selmara Trindade, dizendo: acompanhando essa treta da Blake com vocês, estava bem por fora do rolê. Só tinha visto um vídeo dizendo que o marketing desse filme foi todo errado. O tempo todo ela dando a entender que era um filme romântico. E da pautinha, vi Bad Monkey e Loteria Mortal. Gostei muito dos dois. Um beijo, Selmara! Próximo comentário de Igor Piva, dizendo: só pra avisar que a mãe Leia pariu a segunda cria nessa semana. No caso, na outra semana, né? Like a cannonball! Olha aí! Break down! I feel like! You love is alive! É isso. É a hit, né, menina? Você tá cantando a música famosa. Love is alive. Foi com Deus. Próximo comentário de Naps, dizendo: não sei se tenho muito a contribuir, porque não vi nada da pauta. Toda contribuição é uma contribuição. Coloquem isso no coração de vocês. Mas deixo aqui a minha alegria de ouvir toda semana. O sucesso de vocês nem vem do nosso interesse em saber sobre filmes e séries, mas da simpatia e a alegria dos três. Eu ouviria até vocês falando sobre imposto de renda, e o bloco de notícias e amenidades sempre entrega. Não me fala. Já... Me dá gatilho. Não vou falar. Já me contradizendo, tentei ver Os Outros e achei uma bosta. Cadê os outros jogadores? Léo Kiss, Darlan Polônia e Erika Toretto. Eles não gravam mais? Menino, Erika vem aqui de vez em quando. Sempre que a gente tem assuntos de games, de adaptações, de terrores, Erika vem. Mas tem toda a franquia Alien lá, quase 7 horinhas de podcast pra ouvir nos seriadores com Erika. Né, sucesso demais. Darlan tem esse problema. Vou botar só na Tinei, né, depois dessa. Ah, é verdade. É verdade, tem isso. Vou falar nada. Ó, Darlan tem essa questão do fuso horário, porque a gente começa a gravar aqui, basicamente, já são 2 da manhã lá na Polônia. Então, pra ele, é basicamente impossível. E Leandro Chaves se aposentou do Universo Podcast. Acontece, né? Mas agora nunca diremos nunca. Agora tá só viajando. Próximo comentário de Gabi Fernandes, dizendo: excelente episódio, meninos. Da pauta assisti apenas Os Outros, me arrependi e não seguirei. Letícia Colin e Adriana Esteves atuam bem até se estiverem dormindo. Então, estão meio que sozinhas, porque nada mais ajuda. Então, larguei. O restante dei por assistido com o comentário de vocês. E, Industry, entre parênteses, que o professor descobriu agora, foi melhor nas duas primeiras temporadas. E PS, a música final do episódio foi excelente. Eu amo como as pessoas falam das músicas do programa. Eu amo. Eu gosto muito. E o último comentário aqui da edição 419 de Nath, dizendo: eu acho que a Camille decidiu fingir a gravidez porque ficou com ciúme do Gabriel feliz com a Emily. E eu sou uma pessoa que preferia a Emily com o Alf ou com qualquer outro, menos com o Gabriel. Aquele Nicolas faz cosplay de herdeiro da Louis Vuitton, que pertence à família francesa bilionária Arnaud. Fico pensando se essa história do closet não é inspirada em algum fato real deles. Também não gostei da temporada dividida. Beijos para vocês. Achei que você falou família Brito. Família Brito. Engraçado, né? Ninguém gosta do Gabriel com a Emily mais, né, menino? Pelo menos aqui nossos ouvintes, né? Ninguém gosta mais. Ô, Sassi, já que o povo gostou muito das músicas, eu fiz uma música nova pra você sobre suas férias. Ai, você é um ridículo, Leonardo. Se chama Aventuras em Buenos Aires. Vamos tocar daqui a pouco. Ai, que ódio. Vamos aqui pros comentários, então, da nossa edição 420, que foi relembrando as séries aí da Fall Season de 2004, 2005, né? E, surpreendentemente, as pessoas gostaram muito do programa, tá? As pessoas gostaram muito. Olha aí. Né? Então vamos começar aqui com Júlia Caldas, né? Diretamente da Holanda, dizendo: nossa, que nostálgico. Gente, Jack e Bob, até hoje. Botou aqui, Jack e Bob, coraçãozinho vermelho de apaixonado. Até hoje, não vi Lost. Não sei se porque não engajei na época e depois ficou meio estranho começar, mas Grace, estamos aqui firmes e fortes. Como todos nós, né, amiga? Como todos nós. Próximo comentário de Vanessa. Dizendo: escutar o logadinho dessa semana foi direto do túnel do tempo. Amei! E a piada de House, de não é lúpulos, não é lupus, comigo não funcionaria, pois tenho lupus, cacacrai. Ai, meu Deus. Gente. Ai, ai. Lost, um marco mesmo. Lembro de, na época, não ter computador em casa e acompanhar as novidades na finada revista Sci-Fi News. Eu também comprava todos os meses a Sci-Fi A7. Eu amava muito, muito, muito, muito, muito. Adorei o tema e espero novas edições nesse esquema. Ótimo episódio. Olha aí, olha aí. Próximo comentário de Levi Ventura, também amamos o rei, dizendo: eu amei o tema desse episódio. Que nostalgia. O tempo que não tinha algoritmo pra indicar série pra gente. A gente tinha que ir na unha vendo piloto a piloto de um monte de coisa ruim que aparecia na TV americana pra descobrir alguma coisa boa pra assistir. Gostei da estrutura organizadinha do episódio dividido por emissoras. The Office foi uma série que só fui assistir ano passado e acabei assistindo duas vezes no mesmo ano de tanto que gostei. Talvez se tivesse visto na época, não teria me pegado tanto. Apesar de eu achar muito bom, não sou um desses fãs que acham absurdo alguém não gostar dela. Esperar para as piadas referenciando a própria história e as personagens dos personagens começarem a fazer sentido é um grande processo. ABC era a rainha dessa época. As mais comentadas estavam nela. Lost, eu vi como maratona há alguns anos e não tive esse impacto de acompanhar e comentar semana a semana. Imagino que tenha sido bem legal na época. Apesar do final. Foi muito legal, como a gente falou. E o impacto de assistir o episódio do tiroteio em Grey's Anatomy pela primeira vez é algo único. Queria esquecer o que acontece nos episódios só pra poder assistir eles de novo pela primeira vez. Ah, é isso. É isso, Levizinho. Muito bom. Próximo comentário de Henrique Simão. Olha que loucura, menino. Bafo. Que já tá arrumando as malas também pra ir. Já tá com a mala pronta. Só eu que não arrumei porra nenhuma. É porque a gente gosta de deixar... Perigosamente, né? Exato. Eu arrumei minha mala na madrugada antes de viajar, né, menino? Mas amanhã eu tô de home, vou conseguir. Ah, vai dar certo. E ainda falta alguns dias, né, menino? Pra você ir. Falta 2 dias, garoto. Então, alguns dias, 2. No caso, eu só tenho amanhã mesmo pra arrumar a mala. É verdade, menino. Amanhã já é sexta, né? Você não viajou agora? Vai viajar de novo. Ai, começou agora a me acusar de ser Taylor. Viajei em maio a última vez. O quê? Viajei em maio. Viajou em maio, agora em setembro, né, menino? Amo. Então, vou nem falar nada, né? Que daqui a pouco também vou também viajar e é isso. Beijo. É, e aí? Vai pra falar do Edu também? Eu vou falar. Eu tenho local de fala pra falar de todo mundo aqui. Falar nisso hoje... inveja, é local de fala. Falar nisso hoje, tava vendo as passagens pra dezembro. Pra gente fazer nosso porcutrinho. Nossa tour. É, tem que comprar CCXP, né? Deixa eu virar meu cartão. Garoto, compra logo antes que vire R$500. É isso. Vou virar meu cartão. É, eu provavelmente não vou pra CCXP, mas teremos sexta, sábado e domingo pra podermos piranhar juntos. Já falei pra ler, reservar o Petox. É isso, pelo amor de Deus. Na quinta estarei com o Leozy no coisa, no CCX. Chique specs. Sex. Eu vou ser a marmita do casal Léo e Henrique. Ah, vai estar um. Vai estar um amigo hétero do Henrique lá. Que... Você mama ele, né? A Zona vai gostar, hein? Hã? Ele é todo bombadão. Adoro, é padrão. Uhum. Não gosta de padrão. Mentira. Mentira. Cadê? Henrique falou aqui. Que delicinha de podcast. Amei muito relembrar das antigas. Inclusive, queria sugerir que virasse um programa como Vampiranha, fixa. Uma vez no ano, voltar ao passado, 20 anos atrás. Ano que vem, falar de 2005, 2006. Olha, eu vou te falar que a 2005, 2006 é boa também, viu? É boa também? Quando eu fui pesquisar a pauta da 2004, 2005, eu encontrei alguns que já eram mais adiante. Eu falei, gente, chocado passado. Bafo. Ficou bafo. Excelente a forma como que estruturaram, falando um pouquinho de cada emissora. Não vou nem falar que eu inventei isso na hora, né, gente? Inventou isso na hora e acompanhou o Wikipedia, né? Ai, não, mas é isso, né, gente? A gente acerta até quando a gente não quer. Uhum. É isso, a gente é bom demais. Desperate, inesquecível pra mim, sempre no meu top 10. De tudo que vocês falaram, eu já revi Desperate e House. Quanto a Lost, só tenho que dizer que quem gostou do final viu errado. Beijos. E PS, depois que já tinha postado, fiquei confuso com vocês falando que Grey's estreou em 2004, sendo que está na quinta temporada. Piada interna com o Léo. É, porque ele começou a ver, sei lá, quando De Luca tava namorando Meredith, ele fala que era a primeira temporada, né? Porra, primeira temporada do Novo Testamento, né? Exato. Aí sempre que eu falo alguma coisa do passado, ele fala, não teve isso, a série começou em tal ano. Próximo comentário de Elisa Brunelli também, que está com a gente aí nas redes, está aqui de vez em quando, dizendo: acho que esse é o logado em que mais assisti séries da pauta. Olha aí. Esse podcast desbloqueou várias memórias de séries aleatórias que nem lembrava que existia. Eu assistia muito mais séries na época que assistia na TV. Agora a gente tem que escolher série no stream, fico navegando em menu e não assisto nada. Ou começo a assistir e abandono. E naquela época, tava passando na TV. Então eu assistia mesmo que não achasse essas coisas. Na semana seguinte, assistia e passava de novo e eu assistia de novo. Era mais feliz quando a TV fazia as escolhas por mim. E tô ansiosa pelo Leoz falar do revival de One Tree Hill. Falou hoje, eita, né? É, mas vamos ter mais informações, né? Pra gente poder jogar. Falou hoje. Inclusive, eu tenho que dizer que eu falei que no programa da semana passada das férias, desse aqui do 420, eu ia colocar o trecho de Érica no programa do episódio musical e eu esqueci de colocar. Cara. Então eu vou colocar neste programa, tá? Olha. Vou colocar neste programa. Bom. Vai ser o bônus track, tá? Vou colocar. Fiquem atentos aí, que é incrível. É um dos momentos maiores da minha história de ouvinte de podcast. Seguindo aqui, próximo comentário de Carol Borges, dizendo: lembro com saudades dessa época. Trabalhava numa clínica médica, igual Zanon. Tinha muito tempo livre e um computador disponível. Assistia 4-5 episódios por dia. Ótimo programa, meninos. Beijinhos. Um computador e um sonho, né? Um computador e um sonho, série ruim. Né? E arquivos RMVB. Próximo comentário de Samara Trindade, dizendo: foi muito bom relembrar os primórdios das séries, em que víamos quase 23 episódios. E hoje em dia, quando tem 10 episódios de uma hora, a gente já torce o nariz. Verdade. Próximo comentário de Ivo Igor Piva, dizendo: essa época era muito boa. Eu comecei a ver Jack e Bob, mas não me fisgou muito. Inclusive, Erika achou para mim todos os episódios da primeira temporada de Jack e Bob. Eita porra. Achou para mim. Só não tem legenda, mas ela achou todos os episódios para mim. Perfeita, Erika, te amo. Tenho True Calling toda salva em algum HD. Por favor, me envie. Envia pra gente. Eu e Leoz precisamos de toda a Truecaller, tá? Nossa, a gente até faz o podcast Truecaller. É isso, a gente faz o podcast de Truecaller. Se você mandar pra gente essas duas temporadas de Truecaller, a gente faz o podcast de Truecaller. É a palavra, tá? Dito. Tem o Truecaller toda salva em HD e umas outras séries muito velhas, tipo Roswell e Birds of Prey. Que amo é Roswell. Birds of Prey eu tenho toda no HD. Amo! Mas eu tenho sincera, gente. Nossa, série sapatão já feita, né? Ai, gente, essa cena dessa luta na chuva no telhado é muito boa, cara. É muito boa. Próximo comentário de Diego Mesquita, né? Que eu. Aqui, comentários aqui novos, né? É novo. Esse aqui de menino Diego é novo. Ou já deve ouvir a gente, mas não comenta, né? Então comente, Diego, gostava. Dizendo assim, eu esperava há muito tempo alguém em algum lugar falar do início da nova era da TV aberta americana. A tríade Lost, Grey's e Desperate Housewives fez história. Tô revendo Lost pela terceira vez na Netflix e esperando Desperate sair por também. Um andendo. Joey of Arcadia teve duas temporadas e acabou em aberto. Eu amo forte essa série. Beijos a todos. Um beijo. Beijo a todos também. Beijo. Beijo, Dan. Beijo, Diego. Beijo. Eu lembro que nos últimos episódios da... Acho que o último de Jones chamava No Future. E aí foi justamente o que aconteceu com a série. Que... Ai, gente. O que mais a gente tem aqui? Próximo comentário de Rafael Macieira, que eu sei que ouve a gente há muito tempo, mas também não comenta, né, dizendo... Amo quando o episódio é sobre séries e filmes antigos. Não conhecia Jack Bob, já vou caçar para assistir. Tem no arquivo.org, menino, que é onde a Erika achou pra mim. Tá, tem lá. Próximo comentário de Luciana na Lightroom, né? A outra Luciana, a nossa perfeita, maravilhosa, do financeiro. Inoxidável. Inoxidável. Dizendo, gente, eu vivi tanto essa fall season. Não sabia que tinha visto tanta coisa dessa lista, exceto Greysa, pois decidi acompanhar House. E acho que essa foi a melhor decisão que tomei. Como alguém disse aí em um comentário, tem que virar a pauta recorrente vocês analisando as fall seasons. KKKKKKKKKKKK. Saudade de séries boas. Beijos, meninos. Bem-vindo de volta, Sassi. Estou aqui. É, acho que a gente vai ter que fazer esse negócio aí das fall seasons, hein, menino? Que o povo gostou, hein? Né? Não, mas desse jeito organizado, né, que você pensou aí. Exato, elaborei muito bem. Um beijo a todos. Tá? Eu acho que a gente pode até fazer duas vezes no ano. Já que a gente quer fazer a de 20 anos, a gente pode fazer a de 20 anos na época da fall season, aqui, agosto, setembro, e faz uma de 10 anos na metade do ano. Não tem nada. É, mas no... cuidado pra não banalizar. Ah, é verdade. Então não vai ter mais nada, não. Não, mas a gente pensa nas suas próximas férias. Que... É. Sai de férias o tempo inteiro. Ah, até parece. Para de graça. Né? Próximo comentário de Gabigob, dizendo, escutando Gabigol. Episódio... Gabigol, o jogador. É Zapo, tá? Zapo, não fala nem Zapo. Zapo, quem fala é o Cadu. Escutando o episódio, correndo pra perguntar, onde está disponível a quarta temporada da Verônica Mars? No Max. Tem no Max. No Max, tem lá. Maratonei ano passado e não achei o revival em lugar nenhum. Tem no Max, tem no Max. A casa de Verônica Márcia. Próximo comentário de OEA, esse grande ícone também, né? Tá com a gente sempre aqui dizendo. O Will and Grace, Desperate Housewives e Grey's Anatomy foram as primeiras séries que eu assisti. Minha mãe fazia gato, aí eu via pelo canal Sony, mas acho que eu não entendia tanta coisa porque eu era uma criança. Eu lembro que shipava bastante a Izzy com o George. Chorei tanto quando ele morreu. Mas shipava a Izzy com o George. É. Viu tudo errado. Mas ele era criança, né, menino? É. Eu gostei que ele via várias séries da temporada que a gente comentou e o Will and Grace, que é 20 anos antes. Né? Ah, que absurdo. Só começou em 98. Para de graça. Ou seja, 20 anos antes. Tava na temporada final, né? Então. E foi excelente, né? Foi. A temporada final, o final complicado, né, menino? Os dois finais, né? Tanto que tiveram que refazer, né? E fizeram um pior. Complicado. Tá vendo? Eu sou um fã consciente. É, graças a Deus. Eu sou um fã consciente. Próximo comentário da nossa mãe, Dani Araújo, dizendo, gente, Tenho que concordar com vocês no episódio passado. Que grande porcaria os outros. Sem pé nem cabeça. Marcinho, um afetado, péssimo ator, tudo de ruim. Nada salva. E o pior, só tinha baixado aquilo na viagem. Larguei mão, decepção total. A Dani tava na Argentina, menino. Quando eu cheguei, ela tava na Argentina. Ela me mandou mensagem no Instagram, me disse qual água pra comprar, né? Pra não ser aquelas águas com gosto de sal. Salgada. Ela me falou a marca da água certinha pra comprar, me deu umas diquinhas de lugares pra comer. Foi bem legal também. Arrasou, Dani. Arrasou. Próximo comentário de Dan Leite, que esse aqui tá com a gente todas as semanas, dizendo: adorei o episódio do Túnel do Tempo. Além de Sasser inventar filmes, também tô achando que inventou alguma dessas séries aí, né? Menino, nessa época eu nem inventava série, né? Hoje em dia pode ser que eu invente, mas naquela época eu não inventava, não. Próximo comentário de Gabi Fernandes, dizendo: estava falando esse final de semana sobre a melhor fall season de todos os tempos, mas queria a análise do período de ouro das séries da TV aberta americana. Vamos colocar... Não, olha como ela foi humilde, né? Vamos colocar de 2000 a 2015? Nossa! Né? Só 15 anos, gata? Só 15inho? Antes do nascimento da Netflix, que esculhambou com tudo. Amei o episódio. E a gente amou você comentando, Gabi, tá? Comente sempre. E comenta lá no grupo também. Tamo com saudade. E último comentário da maior vagabunda do podcast das redes sociais, né? Que já entrou no Blue Sky sendo vagabunda, Jorge Albuquerque. Né? Dizendo: gostei muito, já quero vocês analisando a Fall Season 2005-2006. Tem que virar uma pauta anual de férias. Ah, não. É isso. Não fala nada, agradou. A bicha vai ficar louca. agradou muito. Mas... finalmente um programa temático, as pessoas deram valor, né? Não é, menino? Finalmente um programa temático que as pessoas ouviram, né? Porque elas nunca ouvem os programas temáticos, é sempre os programas com a pior audiência no logado, são os programas temáticos, mas pelo menos alguém ouviu dessa vez, né? Ouviram e gostaram. Assim como nós vamos ouvir a nova canção do nosso compositor Leonardo Oliveira, opa, né? Aventuras em Buenos Aires. Vamos ouvir esse grande hit então, Leonardo? Vamos. Vamos lá então. Oh. Gente! Eita! Tá dedilhando. Sacer na cidade, aventura sem parar. Meu Buenos Deus. Aires pra explorar, tanta coisa pra olhar. Caminito colorido. Parece música de programa infantil. É o Duda Beat que tá cantando. O refletido da energia no ar. Vamos ver no tudo. Ar. Vamos lá, a cidade nos chama. Cada esquina um lugar pra viver uma trama. Adoro. Vamos, Edu, vamos lá. É a frase da minha vida agora. Vamos, Edu, vamos lá, né? Com flores pra admirar. Mas você gosta mais do que Edu? Edu sente o ar. Adoro esse doar. Que bom, né? Eu acho que eu tô vivo, né? Apreciar, bons aires a encantar. Bons aires. É uma recoleta, cada canto uma surpresa. É do Sacer, com certeza, nessa cidade beleza. Nessa cidade beleza. Ó, o filho tá bom. Ó. É uma coisa meio Willie Nelson. Vamos, Edu, vamos lá. A cidade nos chama. Cada esquina um lugar pra viver uma trama. Palermo cheio de verde, com flores pra admirar. O rosedal que enriquece. Vamos, Edu, vamos lá. Que a cidade nos chama. O teatro colônia está. A música a embalar. Edu Sasser apreciar. Não falou do cemitério, hein? Bons Aires a encantar. Bons Aires. De Santel uma recoleta, cada canto uma surpresa. Edu Sasser, com certeza, nessa cidade beleza. Que beleza. Arrasou! Ah, Edu Sasser, vamos lá. Cidade nos chama. Não é, menino, que ele bafo. Ele sente o ar, né? Uá. Ai, ai. Maravilhoso. Mais uma composição incrível de Leózio, né? Depois aí de compor o grande hit de Rodrigo Show, né? Rodrigo. Ai, meu pai do céu. Mas, vamos então aqui para merchans e despedidas. E começando dizendo que nós estamos no Blue Sky, né? Já que não tem mais o falecido por enquanto, né? Nós estamos no Blue Sky. E aí você vai falar assim, ah, mas Blue Sky tem aqueles textão maluco, né? Não tem arroba. Mas se você botar na pesquisa, logado com dois Gs, ou Edu Sater, ou Leózio, ou Mazazanon, você vai achar a gente lá no Blue Sky, tá? Já estamos lá no Blue Sky. E também tá linkado aqui no post, tá? Para você seguir a gente no Blue Sky e ficar por dentro das informações. E se você ainda não segue, se você fala assim, ah, não vou seguir Blue Sky, tá bom. Então você segue lá no Instagram do Logadinho, né? Que lá é LogadoCast. LogadoCast, você segue lá no Instagram. Você também vai ficar por dentro das coisas que estão acontecendo. Mas acho importante você seguir aí no Blue Sky até a volta ou não do glorioso site X, né? Então, só procurar, tá bom? Vamos então para mexer nas despedidas, começando com o Leozinho. E aí, Leozinho? Ah, eu tô de férias, gente. Não tenho mexer, não. Inclusive, não ouçam o programa da semana que vem, que eu não estarei. Né? Que absurdo. E em breve a gente volta aí com novidades. Arrasou. Eu vou querer saber tudo da viagem. Vou querer saber tudo. Ah, vou fazer um plantão. Saber vai tudo. Ter música? Pode ter, vai. Né? Música do Mickey. Do Mickey. Uhul! Misca, música! Mouse. Será que o robô aceita fazer música do Mickey ou não pode ficar os direitos? Ah, deve poder. Olá, prezado! Eu vou pedir assim, faça uma música com a voz do Mickey. Ah, sim, eu quero. Já quero. Não vai fazer. Maravilhoso. E você, Zaneidinha, que estará comigo aqui na próxima semana? Só nós dois, Together Forever. É, fiquei chocado agora que eu não vou poder jantar na semana que vem. E vou ter que ter a pauta inteira ainda. Vai. Pra poder render com o Edu. Eu que não pego um atestado, não falto uma vez. Só me lasco. Esse povo que viaja aí o tempo inteiro. Mas tudo bem. Estarei aqui semana que vem. Novembro vai ser você, né, amiga? Novembro vai ser você, né? Aí, ó, semana que vem eu ia parar pra escrever só na Tina 2, mas aí não vou poder viajar. Ah, que historinha. Que papinho, cara. Como pode? Aí eu vou ter que ficar vendo série, né, gente? Pra poder trazer conteúdo. Ainda bem que eu botei poucas, né? Graças a Deus, né? Uhum. Você colocou até série de VTube, gente. Que? Não tem o meio da VTube? Ai, não pode dar spoiler, né? É, senão eles ficam nervosos, ficam... Aí, ó, já dei a dica de um. É isso. Mas é isso, então. Estamos chegando a esse belíssimo final de podcast. Leozinho, boa viagem. Estamos aguardando. Obrigado. De volta, com muitas coisas boas, com muitos níqueis, né? Aguardando você aí. Queremos foto de orelhinha. Sim, por favor. E é aquele negócio... Você só roubar de alguém que não vou comprar, né? Ah, pode roubar, eu deixo. Mas tem que comprar uma da Mini, dá pro Henrique um do Mickey e tirar o de casal. Adoro! A gente vai fazer uma montagem. Ah, não, tem que ser de verdade. Eu também acho. Tá? Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, prezados. Isso, acabou de ficar Mickey Mouse. Ah, não vai imitar ninguém, não. To the dance floor as the music dies. Something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy. wanted.